É, tá passando House na Record, cara. A Cud era muito delícia. Puta que pariu. Era ou é? Era, Não era, sei. não. Veja as Era primeiras temporadas de novo, que ela tem um cabelo horrível. Ah, e tudo bem, mais um viado no podcast, legal. Que está começando o Podcast de Guia! Warning shot! Porra, galera, estamos começando agora aqui. São 00h30. Vamos gravar um podcast correndo sobre o incrível filme Os Mercenários! The Expendables! E para conduzir esse papo muito maluco e sincero, estou aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Fluffy! Warning shot! E comigo hoje, pode! Stallone é ídolo, puta que pariu, mané, é chute, é faca, é bomba. É tiro, porrada e bomba, porra. Tiro, porrada e bomba. E hoje aqui comigo também o Uou! Bobo! Chutando uma faca em seus corações. Best cine ever, muito bom, cara. Temos aqui os dois convidados. Primeiramente, nosso já... Caralho, o cara tá aqui direto, mané. Direto! O Gani! Pô, desculpa, cara. Sai do meu podcast, sai, sai! Muito bem-vindo, sai. Muito bem-vindo, cara. Se você não fosse bem-vindo, você não estaria aqui, acredite. Ah, valeu. Valeu. Você compensa pra algum participante que não tenha mais convidado, cara? Olha só. Eu só vou dizer quem é agora, deixa todo mundo ficar encucado agora aí, alguma ofensa. Quem cara. Será que não participa mais? Quem não participa mais? Não, o Lucas sempre chama, ele não participa porque ele é filho da puta. É diferente. Hoje aqui também pra fechar o elenco, o Magal! Eu sou um mercenário mesmo, vocês me pagaram e eu tô aqui, cara. Beleza, vamos gravar. E a gente pagou pouco, você é uma puta, na verdade. Uma puta paga. Uma puta paga. Malhada, né? Porque é um mercenário, então. Ah, valeu, valeu, galera! Vamos falar hoje aqui do Mercenários 2, que saiu agora há pouco nos cinemas, e do 1 também, porque a gente também não falou antes. Ah, Chopeta? Então, bom. Chopeta? Então é isso aí, não tem muita história não, é tipo filme. Vamos agora pro recado e a gente já volta. Pessoal, todo mundo aí? Beleza? É, eu sou pombo, cara. Só que eu tive que dar uma voltada aí no tempo. Eu tô com 42 anos e no presente onde eu vivo, o TangiaCorp já tem 3 milhões e meio de ouvintes, moleque. A internet, pô, revolucionou esse formato de podcast que a gente tem hoje em dia. Pô, nós somos, pô, grandes mitos da parada. O Pluff morreu já, infelizmente. Mas, assim, fora isso, o podcast continuou, entendeu? O Bode hoje em dia tem 4 filhas. E é por isso que a gente tá aqui no Mural de Recados hoje pra passar a mensagem pra vocês, cara. Porque é importantíssimo que o nosso caminho siga bem até lá. Não é isso? Só que para isso acontecer, né, pro nosso presente bonito ser realmente esse que eu vivo, vocês têm todos que curtir a TangiaCorp, cara. Curtam a TangiaCorp no Facebook, www.facebook.com/TangiaCorp. E também participem em nosso Twitter, twitter.com/TangiaCorp. Nós temos um excelente e-mail, que no meu futuro já não existe mais, vocês se comunicam telepaticamente, mas por enquanto vocês podem mandar para podcasttanguia@tangiacorp.com. Eu acho que é isso. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Então, pessoal, começando agora o podcast sobre Os Mercenários. Mercenário. E nada melhor do que começar com a sinopse do filme. Do primeiro filme. Nada melhor. Sinopse do IMDb, que é uma fonte, porra, né? Confiável. É, sabe, né? Tá. Um time de mercenários recebe uma missão para derrubar um militar corrupto líder de alguma coisa. Latino. Brasileiro. Ilha. Pronto. Assim, isso é o que tá na MTV. Na prática é o seguinte: Stallone chama um bando de atores fodões dos anos 80 pra fuder com o irmão da Julia Roberts. Ele é irmão da Julia Roberts, aquele cara? É, Eric Roberts, é. Pô, que maneiro, sabia não. Mas isso não é importante. É um lindo rapaz. O que é importante é a história do filme, cara. Porque eu me comovo com a história do filme. Ele é bonito, a motivação, cara. Né, cara? A motivação. Porque é um grupo de mercenários. São os caras brucutus, o Stallone junto um grupo e tal, pra fazer as missõezinhas, ok. Só que eles só fazem missões que eles querem. Só que no filme sempre é uma parada épica. Então eles fazem a missão não porque eles estão sendo pagos, mas porque tem uma motivação, porque tem a mulher no filme. Porque o Stallone... Uma grande mulher. Se apaixona, qual é o nome? Zeltier, não é isso? Zeltier. Cara, isso me irrita. Esse filme tá parecendo o filme antigo dos Trapalhões, que o Didi nunca pegava a mulher. Nunca pegava a Xuxa. Chegava no final, vou dar um beijo no abraço, tchau. Que isso? Assim. olha aí o cara, olha só. Magal, você é garoto novo. Magal, ouve o vovô Bode. Eu sou um vovozinho, podia ser seu pai, cara. Olha só. Você já viu Rambo 2? Não. Rambo 2 é uma obra de arte, rapaz. No Rambo 2, o Rambo é jogado de paraquedas pra morrer no meio do Vietnã. Assim, pra morrer mesmo, assim, morre lá, filha da puta. Só pra dizer que a gente fez alguma coisa. E aí, ele se apaixona por uma Vietcong, cara. E a mulher morre, ele não faz nada, ele é apaixonado pela mulher. Aí ele pega um pedaço do vestido dela e amarra na testa. Aquela famosa faixa vermelha do Rambo é um pedaço de vestido de uma mulher que ele nunca beijou, que ele nunca pegou, que ele conheceu por 3 horas. Assim. E é um símbolo do cinema de ação. Então, pegar a mulher nesse tipo de filme é opcional. É opcional. Tanto que nesse filme eles não pegaram uma mulher, eles pegaram aquilo que apareceu lá no filme, né? Exatamente. No lugar de uma mulher. Mais próximo de uma relação romântica no Mercenários 1 é do pai do Chris com a arma que faz barulho, cara. Aí, rapidão, falando nisso, eles pegaram só a gente fodona e tal, que é, interpretaram uma porrada de protagonistas de filmes de ação e o caralho, blá blá. Mas então eu senti falta do cara que, porra, deveria estar ali fatalmente, que é o grande Tommy dos Power Rangers, né, cara? O cara foi uma porrada de protagonista, cara, dos Power Rangers. Lá foi todas as cores de Power Rangers e da lutador de vale tudo agora, né, cara? Se não me engano, ainda é. Então, ele devia estar no filme, cara. Mostrando lá. 3 tem aí, ó. Stallone, ouve a gente, hein? Chama o Tommy. Não podia ter, cara, porque um Dragon Zord ia resolver aquilo em 2 segundos. Ele vai andar com aquela peixeira igual que o cara tem lá, só que ele vai tocar ela no meio da luta, tá ligado? Quando eu era criança, eu assistia todo final de semana ou Exterminador do Futuro 2 ou Platoon. Então meu caráter foi moldado assim, cara. Toda vez que eu vejo um corredor, eu imagino um robô de metal líquido tomando tiro e continuando correndo, sabe? Eu realmente vejo. Assim, tá na minha mente isso. E eu cresci e esses filmes assim sumiram. Não existiram mais. Filme de ação é Crepúsculo, é Homem de Ferro, sabe? É meio triste, mas tranquilo. Não, tem uma leva, porra. A trilogia do Bourne é boa. Você tá sendo grosseiro, é. Tem Duro de Matar ainda aí, tem... Pô, tem o Michael Bay aí, vivo e forte, cara. Michael Bay é explosão, rapaz. Tô falando um maluco na mão, pelo amor de Deus. Os filmes do Jason Statham não são bons, não. É, exatamente. Eu ia falar do Jason Statham. Esse cara, ele é o verdadeiro herói de ação do nosso tempo, cara. A gente não deu o devido valor pra ele, que o cara é foda. Aquele filme Carro Explosivo A1, puta que pariu, que filme foda. É ação de qualidade como a velha guarda sabe fazer, sabe? Esse careca é foda. Sou muito fã desse careca. Ele é foda. Paga o pau pro careca. Paga o meu. Que isso? Paga o pau pro careca. Que isso, caralho, nada a ver. É, pô, o Taken também, cara, é irado. No cinema do português agora. Que rápido a mulher do cara e o cara fala, vou matar todo mundo. Rápido a filha dele, na verdade. Ah, não, peraí, isso é do Denis. Ah, é foda esse filme, esqueci o nome dele. O cara rápido a filha dele em outro país, né? Se não me engano, é o Julianis. Até saiu 2, né? É o Julianis. Peraí, aí tem um adendo. Eu acho que o Julianis não pode ter filme de ação, não. Porque não, ele é Deus, cara. Ele fez o Aslan, ele fez o Zeus. Deus quando entra pra porrada é coisa séria. Deus quando entra pra porrada. Caralho, cascudo de Cristo, foda-se, toma aí, filho da puta. Papa de Jesus, não Papa pode. Papa de Jesus, isso. Sim, adendo nada a ver, mas tem uma história em quadrinho chamada Battle Pope, e que o Papa é um filho da puta, beberrão, que motherfucker que atira, cara, muito foda. Mas isso aconteceu muitas vezes na história, meu amigo. Borges manda lembrança. Busca Implacável é o nome do filme. Busca Implacável. Muito maneiro. O Jet Li, ele é um cara maneiro, chinesinho, baixinho, luta pra caralho, mas os filmes filmes dele é muito arame fu, ele fica pulando. Que gênero de falou, lutas... cara, já viu o Cão de Briga, meu amigo? Tem o Morgan Freeman, tu falou de Deus aí e tá falando dele, porra. Filme de ação que eu gosto muito também é o primeiro Punisher, né? Eu gosto pra caralho, aquele filme é foda. Caralho, John Travolta, fala isso não, cara. Que isso, cara? John Travolta apanhando é muito maneiro, cara. Caralho, o Justiceiro, ele tem um carro com uma placa de ferro, ele baixa, tipo um retrovisor assim, ele baixa um pouquinho, dá uma olhada e dá um risinho, hahaha, e fecha. Cara, vocês falaram tudo, cara. Mercenários 3, John Travolta, pelo amor de Deus. É pra isso lembrar? Nicolas Cage então, porra. Nicolas Cage não, nunca, por favor, não. Caralho, esse cara é um merda, cara. Puta que pariu. De falar que tem... Não. Conner, cacete. É, Conner é um dele. Não. Todo filme do Nicolas Cage é uma bosta. Então, tem um filme dele, 60 segundos, que ele é um ladrão de carro com a Angelina Jolie. O Senhor das Armas é uma... Peraí. A gente vai falar de filme... A gente vai falar de filme galhofa, Nicolas Cage, ou filme sério? Porque se você ver... Não, é sério, cara. Aquele Despedida de Solteiro de Las Vegas, que ele ganhou o Oscar. Porra, massa, cara. O cara é um bom ator. O Nicolas Cage, ele entrou na síndrome do Robert De Niro de esquecer como se atua. Ele esquece... Também acho que é isso. Cara, Tesouro Perdido, sabe? Os filmes... Puta, esse Motoqueiro Fantasma 2, ele me ensinou que eu nunca mais posso ver trailer, porque é uma enganação, meu amigo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Você tá vendo como a gente tá empolgado? Sacana, esse nível de empolgação que Mercenários causa no ser humano, num homem hétero de verdade, ao contrário do Bluff, não, esses filmes de ação dos anos 2000 não conseguem causar, cara. O Bourne não te deixa empolgado assim. Você não se sente, ah, meu Deus, ele caiu no vão de um prédio em cima da pessoa e matou a pessoa. Foda-se, cara. Essa cena é uma merda, puta que pariu. Foda-se, o Bourne de cu é rola, cara. Eu quero trabuco na mão, eu quero Schwarzenegger dentro da cabine telefônica, dentro do shopping. Você viu o novo Bourne? O novo ainda não. Então, não sei também que... Tudo bem, o outro era com aquele bosta daquele ator lá do... Sabe falar só uma frase, sabe fazer tá uma... Tá maluca, Matt Damon. Matt Damon. And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon. Yeah! Quem pegou a pintação pro Matt Damon tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Você não pode dizer que Bourne é ruim porque só porque tinha Matt Damon, né, cara? É foda, não dá pra fazer. E o 007 novo também. Eu achei irado no 007 novo com o cara louro, que nego fala que não é 007. O Daniel Craig, feio. Agora eu vou te falar uma parada. Esse nariz de batata que tá fazendo o Bourne novo, esse cara é o novo Sam Worthington, cara. Você lembra que teve uma época que o Sam Worthington fazia tudo? Que ele fazia Avatar, que ele fazia... Terminador Futuro, foi o Titãs. E aí parou, né? Ele tá fazendo tudo, cara. Ele fez... Ele entrou no... Sub-Civil 5, ele tava... E é maneiro o Sub-Civil 5 também. É maneiro. E aí ele fez... A Vingadores, e daqui a pouco o Mercenários 3, a gente vai ver esse cara aí, sem dúvida. Eu só quero fazer um adendo aqui. Você é produtor de Hollywood, teve um filme esse ano, eu não sei o nome do filme, mas era o Lobisomem do Crepúsculo, que era o protagonista, cara. E tinha, nossa, tipo um outdoor, nossa, gigante no cinema dele escalando um prédio, sabe? Tamanho real, assim, preso. Ah, tá, que vergonha. Caralho, sério, não faz isso, cara. Por favor, respeita o gênero, por favor. Ganha dinheiro de outras formas. Sério, filme do ano passado, hein? Respeita o gênero masculino. Foi desse ano, não, mas... Merda, cara, eu vi o trailer. Não o filme, eu não consegui ver o filme, não. Ah, tá, beleza. Não conseguiu, né? Você foi entrar na sala do cinema, começou a, sei lá, virar pedra. Aí sai correndo. O Stallone reuniu um grupo de mercenários bolados. Todo mundo conhece o Stallone, né? O Stallone é o Rambo, é o Rock. É o juiz. I am the law. Vamos lá. E quem é o segundo mais fora do grupo? Em hierarquia é o Jason Statham, o carequinha. É verdade, que é a mão direita dele lá. Isso é uma simbologia, cara. É o Stallone passando o sei lá, o cetro. Olha aí, cara. Exatamente, porque esse é o cara que merece. Mas é da nova geração, porque também ele é o único que é o mais novo dali, né? Pelo menos o que aparenta ser mais novo da galera. Quer dizer, tirando o último filme que teve um garoto agora, mas... Eu não sei qual a idade do UFC. O UFC não deve ser tão velho assim. Mas deixa eu chamar o cara de UFC, cara. Eu não sei o nome do UFC, cara. Randy Couture. Vem depois do Pride. Randy Couture. Mas faz falar UFC. Porque o UFC e o pai do Chris, eles estão meio avulsos aí. Eles são muito maneiros, mas... Não, o pai do Chris não. O Latrell. Pai do Chris, cara. Pai do Chris, cara. Branquelas é maneiro, mas ele é o pai do Chris, cara. Não tem jeito. Branquelas nem é maneiro, na verdade. Não, é maneiro. Branquelas vale. É Terry Crews, Latrell ou o pai do Chris? Ok. Então, qual um dos três é válido? E o outro é Randy Couture ou UFC? Beleza. Mas a mão direita é o carro explosivo. É, Jason Statham. Jason Statham. O protagonista é o Rock, é isso? É o Rock Balboa, perfeito. Rock. E o terceiro? É o Jet Li. Jet Li, cara, tá de sacanagem o Jet Li. O terceiro tem hierarquia o Jet Li, cara. Tanto que no pôster do Mercenários 1 é Stallone no meio, o carequinha à direita e o Jet Li à esquerda. É verdade, é só o Jet Li no outro lado, é verdade. Ah, mas ele é o nome mais famoso, ele não é necessariamente o cara mais... Amigo, o que tá no pôster é o que eu tô olhando aqui, é o certo, é a verdade. É o que tá valendo. Não fui eu que escolhi, é o que tá no filme. Mais famoso como ator é o Mickey Rourke, que tá lá no 1, lá, fica lá fazendo tatuagem, comendo puta. Mas não conta, o personagem dele é pequeno no filme. Ele tá mais pro Stallone ter aquela crise, contar a história sem sentido da ponte. Ô, cara, tinha uma mulher na ponte, e eu tava na ponte, e vou voltar pro país eco de merda na América Latina pra salvar a Gisele Thier, sabe? Não faz sentido aquilo. Na ponte. O Mickey Rourke, eu acho que ele tomou uma picada de abelha no beiço, que tá muito grande. Não. O Mickey Rourke é um cara que merece respeito. Ele largou a carreira de ator pra virar lutador, cara. Sabe? Ele não ficou deformado de sacanagem, não. Não foram drogas, não. Foi porrada. Então ele é um cara foda. Ah, então tranquilo, pô. Ficou achado de porrada, vamos lá. Vamos pra próxima. Beleza, depois do Lee aqui tá o Lundgren. Lundgren é o... É o Apollo Creed, cara. Rock 4. É o russo maluco. Foi o Drago, porra. Apollo Creed é o negão do bigode. É o negão que fez Predador, caralho. Esse cara só fez esses dois filmes. Não fez mais nada. Cara, mas ele é muito carismático, cara. Ele é muito foda. Porra, Apollo Creed. Porra, o Stallone podia chamar ele. Acho que ele ainda tá vivo, hein. Olha só. Tá gordo, não, ele? Ah, foda-se. Stallone também não tá bem, não. E tá lá. É, bota tipo o Mike Hooker, só fazendo, tá ligado? Tatuagem e acabou de usar a ponta. Quer dizer, olha que engraçado, né, cara? O melhor ator do filme só faz uma ponta. E isso é uma mensagem que o Stallone tá te mandando. Claro que aquilo não é um filme de atores, cara. Aquilo é um filme de macho. No filme 1, o cara é... No filme 2, o cara já tá casado com a vagabunda. Mas no filme 1, ele ainda tá pegando a mulher. Cara, a cena que o cara chega na casa da mulher... É muito lindo, eu fico até emocionado falando. Só pra situar, tá falando carga explosiva, tá? Não. Aí ele tá falando de cenários 1. Quando... Não, mas o carga explosiva. É, o carga explosiva, o Jason Statham. Quando o cara chega na casa da mulher, ele fala: e aí, amor, vem aqui, porque o cabelo tá na frente. Ele vai, tipo, fazer um carinho no rosto dela, levanta o cabelo e o olho da mulher tá roxo, cara. Tu conhecendo a figura, sabendo que ele é capaz, tu vê a cara que ele faz ali do tipo, a mulher tenta, finge que, tá ligado? Ah, não, ele viu, ela tenta esconder assim. Aí ele fala: quem foi que fez isso? Aí ela meio que disfarça, só que o cara já sabe, na verdade. Ele se vira as costas, pega a moto, amigo. Caralho, você já não precisava ter mais nada, cara. Já teria valido a cena. Isso, aí a gente volta ao ponto anterior. Isso é um ator de ação, entende? Liam Neeson, Obi-Wan lá. Desculpa, ele não tem culhão pra isso, cara. Não tem. Não tem, eu concordo. Não tem mesmo. Não tem, não, tanto não tem que morreu cortado no meio. Entendi. Eu gostei do detalhamento em vocês descrever o culhão do cara, mas. Pô, não, mas isso, essa cena é bonita pra caralho, maluco. Essa cena e a porrada que ele dá nos caras também é com muita vontade depois, cara, na quadra de basquete. Puta que pariu. Termina com a facada na bola. Facada na bola, mané, caralho. Que cena linda, que cena linda. Porrada de rua. Se tiver no YouTube, vai estar no post. E quer dizer, isso também se a gente tiver. Tem preguiça. Facada na bola, mano. Só eu que tô com frio na barriga de ouvir isso, mano. É porque a gente não tem bola, pô. Tranquilo. Tá certo. Ó, beleza. Depois do UFC, na teoria. Depois do Landry e do UFC, na teoria vem o Austin. Quem é Austin, cara? Ele é aquele careca, vilão, cara, que briga com um UFC no final e cai nas chamas e sai correndo pegando fogo. Ah, ele é o bonde do mal. Ah, tá. É verdade. Eu não lembro desse cara. O bonde do mal passou. Ele é tipo o segurança do irmão da Julia Roberts. Mas ele tá no pôster inicial, cara. Ele é famoso por alguma coisa, cara. Não sei o que é. Mas ele não pode botar junto com a equipe o cara que é o vilão, caralho. Isso é muito errado. Pô, mas o cara é famoso, porra. Deixa ele. Mas ok. Então vamos terminar a equipe aqui. Falta falar do... Bruce Willis. Não, Bruce Willis é só no segundo filme. Não, Bruce Willis tá no 1, mas ele só é o Church lá. Ele é só um brother, assim, que aparece de terno. Ele nem... Ah, mas tá no pôster, tá valendo, meu amigo. Mas ele é o último, ele não é do grupo. Vamos terminar o grupo primeiro. O grupo é o foto Derek Grylls, que, porra, pai do Chris, não precisa falar nada. Pai do Chris. Não precisa falar assim, cara. Aquele vídeo que ele aparece correndo e dançando samba aqui na praia de Copacabana, em Ipanema. É sensacional, cara. Ele tem camisa, ele tem camisa. Totalmente suado. Caralho. E cara, eu tenho uma dúvida. Quanto custa uma bala? Uma bala, depende, uma bala... De dar Quinquinha um tiro, tiro na cabeça, falando. Ah, tá, de munição, não sei, cara. Deve custar uns 5 reais, mais ou menos. Puta, imagina, então, cada tiro que ele dava, hein, ele devia chorar, hein, cara. Puta, 5 reais. É, porque o pai... Deixa eu explicar a piada aqui, é porque o pai do Chris, cara, ele... O pai do... Ele, sacou? Ele economiza dinheiro. É, tá. Economiza. Eu entendi, E tem dois empregos. Dois empregos, é verdade. Então, um é ser mercenário, o outro é, né? Então, esse é o nível do afogado, tá bom? Só pra constar. Entendi, entendi. Não fala assim, cara. A gente fica triste. Não fala assim, não. Many, many people I've known got love. O grande... Não é o grande vilão, mas enfim, o testa de ferro do vilão do Mercenários 1, ele é o Angel. E assim, se você vê Dexter, você sabe que ele é um cara boa praça. Então nem por um segundo ele te engana como um ditador latino de merda, sabe? Caralho, é o Angel? É o Angel. Eu não sabia. É. E porra, e você, e no filme eles revelam um cara gente boa pra caralho, que ele só quer ficar pintando os quadros dele, cara. Sabe? Mó vacilo, a galera do Stallone e do Eric Roberts são mó filhas da puta, gente. O cara tava na boa lá e foi obrigado a ficar plantando cocaína pra agradar a CIA. Peraí, Bode, qual o nome desse cara que você falou? É o Angel do Dexter, cara. Ah, tá, então não sei. Eu tô achando que fosse o Angel do Buffy Angel. Não, não, não. Aquele ator do puta que... Esse era um cara que tinha futuro no cinema de ação, cara. Tá fazendo isso, cara. Tá fazendo esse bonde pra voltar agora. Tá passando ainda. Porque ele, esse cara, ele é muito canastra. A galera de Buffy Angel atuava, ele não. Sabe? Ele só ficava fazendo carinhas, assim. Ele tinha futuro no cinema de ação. Uma pena que não comprou a ideia. De repente tem a filme de ação dele aí. Vamos descobrir depois aí se tem alguma filme de ação dele. Depois. Podemos continuar, então. Agora só... Pô, tem o Mickey Hurk. Que o papel dele é ficar de cowboy lá com aquele palitinho na boca, falando torto e atuando Stallone. É tipo o ombro amigo, tá ligado? O Mickey Hurk, ele é o contrário de Nicolas Cage, que ele ficou velho, aí ele resolveu ser um bom ator. E ele tem muitos filmes bons, velho, atualmente. Aquele lutador... Pô, o lutador é foda, cara. É tipo, tá ligado? É o retorno dele pra também nunca mais, tá ligado? Os filmes antigos do Mickey Rourke são muito bons, cara. Aquele Coração Satânico é um filme do caralho. E se eu tivesse que falar algum filme, assim... Do Constantine, cara, é Coração Satânico, cara. O melhor filme do Constantine que existe. Bem, eu tô procurando aqui Coração Satânico porque eu não... Cara, é de 87 o filme. Tu é um cara muito, porra, né? Muito culto. Ah, Coração Satânico. Ah, com o De Niro, né? Que foi o diabo. Tá? Exatamente. Só uma dúvida. O Steven Seagal, então, não tá no primeiro Mercenários? Nem no segundo, não. Não, no segundo eu sei que eu vi, mas eu pensei que ele tinha morrido no primeiro. Mas por que não botaram o cara, brother? Porque ele não quis, ele é babaca. Ele tava treinando o Anderson, aí não deu, cara. Ah, entendi. Entendi, entendi. Saquei. Ah, vambora. Então, mas tem o. Falando no UFC aí, tem o Minotauro no primeiro filme. É verdade, ele é um dos soldados genéricos. Ah, é, pode ser. Muita gente fala que o filme não tem história, mas é mentira. A gente vai contar a história do filme em 1 minuto e meio. Podem contar agora. É o seguinte, o Stallone é o líder de um bando de mercenários e ele é contratado pelo Bruce Willis pra ir no país eco de merda da América Latina derrubar o ditador. Chegando lá, ele vê que o problema não é o ditador, é um bando de pessoas escrotas que querem controlar o país. E aí ele caga pro Bruce Willis e resolve foder com essas pessoas escrotas. E aí ele vai, salva a Gisele Thier, explode tudo, o Batista do Dexter tá bem e fica tudo certo. Ponto, acabou. Pô, acho que foi uns 30 segundos. Não, só pra completar a história. Ele, na verdade, ele vai lá e volta depois. Como é que funciona esse negócio? Eu não lembro. É, porque ele vai e o Bruce Willis fala, vai derrubar o ditador. Ele vai lá e vê que o ditador não é tão filho da puta assim. Só que ele volta lá pra salvar a Gisele Thier. Sim, é que ele vai, ao invés de derrubar o ditador, ele vai salvar o país. Porque a Gisele Thier se fudeu. Não, porque ele vê que a galera é gente boa e que ele quer pegar a Gisele Thier. Só que no final ele não beija ela, ele só... Graças a Deus. Pronto, tá aí, quer dizer, eu sabe o seu filme, pronto, tá bem. Antes de pular pro 2. Primeiro, o que vocês gostaram ou não gostaram do filme 1 pra gente poder fazer depois a comparação com o 2? Eu não gostei que eu não vi. Ok, vamos, ok. Gani! O importante é fazer barulho. Este é foda. Esta é uma frase muito foda. É, não, é porque a arma do Terry Crews é o amor dele. Mas peraí, não, mas vamos lá, sério mesmo. Você viu o filme, você saiu empolgado, você falou, caralho, vou ver de novo, ou falou, caralho, muito tempo que eu não vi um filme assim, ou falou, que merda. Não, eu vi empolgado dentro de todo o sono que eu tava tendo sentado na minha cadeira no computador, mas eu quero rever... cinema? Eu não, eu sou um verme pirateador de merda, me processem. Mas tu voou com um boneco de Zelda, não foi isso? Isso é papo de outro podcast. É verdade, desculpa, não tem nada a ver com o que eu ia falar agora, perdão. Só sei tá bom, seu viadinho. viadinho, continuar o papo, se for xingar, xinga que nem homem. Xinga, porra. Só que isso aí foi fraco, cara, nem me ofendi. Eu também. Tem um pombo. Tu vai tomar no cu, seu filho da puta. Olha só. A primeira cena do filme já é genial. O Pluff é minha testemunha. Aquele warning shot, boom! E a cabeça do pirata africano... Explode! Não, não, cabeça não. Metade do tronco voa na parede. Cara, eu fiquei alguns meses repetindo esse grito aleatoriamente. Nos primeiros podcasts eu ainda tava nessa vibe. Eu gritava warning shot à toa. Outra coisa muito maneira do filme é a luta do Ivan Drago contra o Jet Li. É muito maneira, cara. O cara gigante contra o chinesinho, o mestre do Kung Fu. Muito foda. O que tem mais legal também? Ah, o Stallone e o carequinha no avião destruindo o caso Porto. Muito legal. Não, tem a cena da igreja. Eu lembro que é tipo... Que junta... Que tem dois malucos que não estão no filme, mas não fazem ação nenhuma. Que é o Bruce Willis e o... Schwarzenegger. E a cena da igreja, do diálogo dele, tinha no trailer, tá ligado? Ele chegou no filme, caralho, os caras estão lá, não sei o que. Ele chegou lá e era só aquela cena mesmo, mas... Ainda assim já, tá ligado? Pra tu ver os brucutus dos anos 80 no cinema, tu já vê aquela cena, tu já fala, caralho, vai dar uma merda. Mas tudo bem, foi tipo só uma breve do segundo filme. Sim. Entendeu? Mas já foi uma parada maneira. Sim, sim, com certeza. E é, você tá gordo. É, você é careca. Porra, cara, sensacional. Eu agradeço mesmo. É isso, filme 1 é isso. A gente começa a ver a relação entre os personagens, nenhuma. Isso, a decepção que eu tive foi aquele efeito especial do fogo no final, cara. Que coisa mal feita da porra, né? Podia gastar uns 10 reais a mais não pra fazer aquele negócio direito? Não podia, cara, porque era a cena do UFC e ele não é importante, sabe? Então fizeram qualquer coisa ali. Muito ruim aquele fogo, acho, cara. Acho que foi o mesmo estúdio que fez o Fera do X-Men First Class. E aquela foi filmada no Parque Lage, não foi, cara? Foi, filmada no Parque Lage aqui do Rio. Explodiram o Parque Lage. Pra quem não conhece, a lagoa, Parque Lage. Explodiram o Parque Lage. E é isso, e uma nota do filme, já que ninguém deu? 10. Não, 10 não, eu dou 9,5, já que eu lembro bem dele, então eu acho que é 9,5. Não, eu dou 6 pro filme. É um filme irado. É um filme que não se leva a sério nem por um segundo. Não, sei, mas eu não posso dar 10, cara. Porque 10 é tipo, caralho, me emocionei, estaria conversando na rua até agora sobre o filme, tá ligado? Não é o caso. 6, 6 é uma boa nota, passou de ano, porra. Eu dou 10. Ok. O só deu 10 pro Titanic. Sua nota, hoje, brother. Eu dou 7 com uma condição. Que se você for ver esse filme bêbado com toda a galera, vai ser 10, vai ser foda. É isso. Todo mundo gritando e jogando frango na tela. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque eu fui ver esse filme junto com o Pluff e o Britinho. E quando a gente saiu do cinema, o Britinho começou... O Brito é um cara muito cult. Ele começou a fazer uma analogia como esse filme é um merda com Kill Bill. A gente tava no shopping que é por escada, então 6 andares de escada. Assim, quando a gente chegou no último andar, ele se convenceu que o Kill Bill é tão ruim quanto Mercenários. Ou seja, tudo está nos olhos de quem vê, gente. Mercenários tem muito valor também, assim. Não, é um filme muito bom pra proposta que tem, cara. Só que como o filme no geral não dá proposta, eu dou a nota 6. Acabou. Show. Beleza. Ô, Pluff, deixa eu só te tirar uma dúvida aí. Uma nota de 1 a 10 pra Brokeback Mountain. Sério mesmo, nunca assisti. De curiosidade, mas nunca assisti inteiro. Tá certo. Ô, Magal, antes do povo fazer outra piada. Você, cara, você tá muito quieto, cara. Eu preciso da sua nota. Eu dou 1.1. 1.1? Exato. Entendi, porque é porque é a hora agora, olha. Foi 1 da manhã e 1 minuto. E tá com esse filme é qualquer coisa, cara. Então foi a minha nota é qualquer coisa também, cara. Que isso, cara? Não é qualquer coisa. Não, cara, é assim, vocês falaram tanto do filme. Não, é porque é o seguinte, na hora que você me perguntou, Plato, o que é que você acha bom no filme? É, sério, desde aquilo até agora eu estou tentando lembrar. Eu cheguei à conclusão que nada, cara. Nada do filme é bom. Mas assim, você não vê valor numa cena de ação bem feita, por exemplo? Ah, cara, é maneiro, mas não acho que sustenta. Você precisa da história mesmo. Não, porque segundo o filme achei maneiro e não tem história, só tem cena de ação e piada, então, né? Então beleza, então a história do segundo é melhor. Mas tudo bem, a gente vai discutir o segundo então. Então ok, só nota é 1.1, não vou ficar querendo te convencer agora. Não, 1.2 agora, porque são um anda por ok, eu peço a nota. Mercenários 2, vambora! Música. Mercenários 2. Estávamos no... Era o quê? Era uma quinta-feira. Estávamos no Taipim, um rodízio de comida oriental, eu bode pombo. Pior que isso, era uma segunda-feira, cara. E aí eu falei, galera, a gente pode ir no Taipim, comer rodízio, a gente pode comer um hambúrguer e depois ir no cinema, porque vai ficar muito caro, vocês vão, porra, né? Muito dinheiro. Ah, mas depois não tem problema, porque a gente foi no Taipim e no cinema, porque o cinema meia na segunda-feira de noite era R$5, então. Como eu ainda sou estudante. A gente enganou, o pombo, eu falei, tem que contar isso. A gente foi comprar ingresso, eu fui na maquininha lá, 3 meias, imprimir. Só que só eu posso ser um estudante, o pombo não é mais. Ele já é um cara formado. Porque eu reprovei, não deixaram continuar. É um cara formado. Aí a gente foi entrar, e aí pra nossa sala o cara pediu a carteirinha. Eu já tinha combinado com o pombo. Pombo, se o cara pedir a carteirinha, você dá uma vasculhada na carteira, diz, esqueci em casa, não trouxe. E depois paga a diferença, foda-se. A gente tenta entrar pagando R$5 e não 10. Aí o segurança... Segurança não, o cara da bilheteria. Olha, sem carteirinha não dá, só falando com o gerente, então, pra ver como é que vai fazer. A gente foi falar, bateu na portinha do gerente lá, boa noite, não sei o quê. Aí o cara, porra, é meio de que isso aqui? É de estudante, é de idoso? É de... Não, é de estudante, é estudante. Estuda onde? Estácio. Estou, qualquer coisa que vem na cabeça, Estácio. Aí o cara, esqueci a carteirinha, não sei o que e tal. Eu também esperava que ele fosse, tá ligado? Não, então, vai ter que pagar a diferença ali no caixa. Não, o cara foi, assinou o bilhete, não, entra lá. E nesse dia o povo burlou o sistema. Porra, cinematográfico. Você vê quanta vida do Pluff é sem graça quando isso é um grande feito digno de ser contado, né, cara? É um... Puta que pariu! O Bombo pagou meia fingindo que era... Que história! Cara. Porra, mas... Burlou o sistema, meu Deus! É que o Pluff esqueceu de falar que ele tava segurando uma faca do lado do coração do maluco. Enquanto eu falava isso, já na pose pro Dark Luke, cara. Foi isso que faltou. Caralho, que emoção, cara. Eu sei que eu não tenho dom pra contar a história, cara. Mas foi um feito maneiro, cara. O Bombo pagou meia fingindo e eu tava te suando frio, tá ligado? Maneiro. Cara. Vai que o cara descobre, né, cara? Porra. Vai que... eu não tenho dom pra isso, não. Não, cara. Pior que na saída do shopping, o Pluff ficou olhando pra trás com medo. O Pluff falou, nunca mais eu venho nesse cinema. E ele vai descobrir. Mercenários 2. Pombo, você que não viu o primeiro. E aí, como é que foi? Cara, muito bom. Um legítimo filme de ação, muito divertido. É onde, de fato, o sangue espirra, escorre, explode, evapora. Acontece de tudo. É, eu gostei pra caralho dos detalhes desse filme, mas acho que não convém falar agora, entendeu? Eu acho que, o que me chama mais atenção, como a pessoa que entrou no cinema virgem de Mercenários, pode-se dizer, foi a quantidade de medalhões que eu vi ali juntos ao mesmo tempo e eu nunca tinha visto antes, entendeu? Ver ali eles mesmo que expurgando o Ronaldinho foi muito sensacional. O Pode fazer a cara de se contorcer enquanto via o Stallone com metade da cara sobre os ossos e outra metade abaixo. Caralho, não, o Stallone tá deformado, mas tá sempre aí, já estamos acostumados. Agora, o Van Damme, cara, quando o Van Damme tira o óculos escuro e tá com aquele olhinho de sapo, tipo Naruto, tá ligado? Só uma listrinha. Caralho, cara. Não foi à toa que ele ficou 80% do filme com óculos, cara. Eu falei, porra, essa é a luta. O Van Damme foi o que mais me chamou pro filme, cara. Porque o Van Damme, puta, eu achei muito foda nesse filme, caralho. Puta merda. Chute no coração, cacete. É isso aí. Não, isso foi irado. Isso foi muito maneiro. Foi a parada mais foda. Que situação vocês estão tanto falando, cara? Que o maluco vai... Tipo, na hora que mata o brother do... Peraí, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Primeira sinopse do filme. Isso. O Stallone é líder de um grupo de mercenários. E tipo, o Bruce Willis de novo chama ele pra uma missão num país eco de merda. Não, você tá me devendo. Você vai ter que pagar. Isso. Aí depois você vai ter que de novo salvar o mundo. Na verdade, não. Vai falar, olha só. Também tem uma amiga minha que vai te acompanhar. Se é você encostar um dedo nela, eu te mato. E você vai ter que levar ela, porque vocês vão ter que desarmar uma bomba. Que lá dentro da bomba... A caixa do cofre, lá tem um segredo do mundo. Beleza. Mas é só, rapidão, antes de terminar a saída aí, eu queria levantar a questão de que era aquilo, aquela mulher lá do filme, cara. Caralho, cara, eles encontraram a mina agora. É, entendi, o cara foi comer um pastel de queijo, pastel chinês de queijo, e aí ele falou, você é muito interessante, fala alguma coisa, mas que ó. E aí levou a mulher pro filme, só pode ser essa porra. O filme não demanda atores, então não precisa ser atriz pra estar ali, ok. Vamos eliminar essa exigência. O filme, o personagem dela também não demandava talento acrobático, saber lutar, então podemos eliminar mais essa restrição. Então, por que diabos o Stallone foi na pastelaria e pegou aquela filha da puta, que é uma mulher feia? Não, ela não é feia, não. Ela só não é modelo, cara. Fluffy, ela é horrível, cara. Que chinês pronto. É, não é horrível, não, cara. Ela é feia. Não. Agora só, cara, também, o que te convence mais? Como uma mulher, tá ligado? Do tipo, sobre o uma mulher mais feia, mais rústica, ou uma modelo, tá ligado? Você põe a Gisele Bündchen, tipo aquele filme Taxi 2, sei lá, que dá Gisele Bündchen e aquele grupo de meninas lá que roubam carro. Caralho, nada a ver, cara, tá ligado? Não combina a delicadeza da mulher com a arma. Essa mulher, ela é mais brucutu, então ela achei mais tranquilo ela ser da galera, tá ligado? Poderia ser, por exemplo, aquela latina lá que faz tudo que é filme de policial lá, maluco. É verdade. Aquela sapatão do Lost lá. Podia ser a Michelle Rodrigues, aquela mulher que faz policial em tudo que é filme, tá ligado? Ela tá preparada pra isso. E ela é mais macho do que o UFC ali, cara. Isso. É verdade. Oi? Boy, eu acho que tu já comeu o Van Damme, cara. Eu queria ter uma tatuagem sua em homenagem. É verdade, cara. Tem uma tatuagem. Que cena desnecessária, cara. Ah, que todo mundo. Eu adoro simbolismo. É simbolismo? Que ele fala uma coisa assim. Eu adoro simbolismo. Olha aqui, eu tenho uma tatuagem pobre. E assim, aí... o resto do filme inteiro não faz nenhuma referência a isso. Foda-se! Jogado! Ó, descobri que aquela chinesa ela ganhou o prêmio de melhor atriz em 2007 no Chicago Film Festival. Alguma isso coisa? Que é muito importante, Chicago Film Festival, pô, não passa um ano. Chicago Film Festival. Parabéns aí, júri do Chicago Film Festival. Vocês têm muito bom gosto. Ou são muito exóticos. Mas foi pelo filme Duas Married. Ah, excelente filme, cara. Esse agora filme, sim. Porra. Eu não vi. 2006, incrível. E essa mulher, ela fala francês e inglês, hein? Fluente. Agora melhorou o filme pra mim. Tá maluco? Eu tô justificando a presença dela, né, cara? Cara, a minha teoria é que essa mulher ela só filmou porque foi a única que topou fazer par romântico com o Stallone na situação atual. Romântico? Nem pegar o Stallone é exigente, cara. Não, também... Pra ficar perto dele daquele jeito já é foda. Não, mas rolou um tempo. Pô, tem uma hora que ela foi um palmo dele, cara. E a mulher é mó putinha, ela é mó... Virou pro Terry Crews, eu adoraria uma linguiça negra agora. É, foi foda mesmo. Porque um paio, né? Falou, pô, um fumo de rolo aqui, manda aqui, mano. Te excitou, cara? Não, me excitar não, cara. Eu tava rindo. Boa nenhuma, que eu apalpei e vi que tava... Mas, se vocês não sabem, a primeira coisa que eu faço quando eu vou assistir cinema com o Pluff é levantar... Patolada dos brothers. O braço da poltrona do cinema, meu. Eu não fiz isso, o Pluff paga a minha entrada. Você parreira. A gente foi ver o Batman, né? Eu, o Fluff, o Bode. E o que acontece? Tava rolando trailer, né? E aí eu zoando com o Fluff e tal, não sei o quê. Aí tem aquela hora que vai baixando a luz do cinema, né? Aí, tipo, no momento que foi baixando a luz do cinema, no mesmo ritmo, assim, eu fui levantando devagarzinho lá o braço da cadeira. E aí o Fluff tomou aquele susto, assim, tudo deu uma baixada. Isso, mais três pessoas em volta viram. E o Fluff perdeu, tipo, sei lá, os 30 segundos primeiros do filme, tá ligado? Só rindo dessa porra. E rolou aquela risada intermitente, tá ligado? Um para de rir, o outro começa a rir. Aí outro para de rir, outro começa a rir. E o Bode só... Não sei nem se ele percebeu. Não, eu tava sentado longe, você estava ao lado do Sideshow Bob e do Thiago. Eles estavam se comendo. Ah, é verdade, tinha mais gente. Foi uma pena, porque poderia ter, né? É, poderia, porra. Imagina a recíproca, moleque. Pertinho, recíproca é lindo. Coisa maravilhosa. Tem que ter muita coordenação, mas é bonito. Surubets. Não, é aquela... Como é que é o não sei o que... O leme holandês... Você conhece isso? Caralho, que tipo de pessoa é você? Parabéns, Pluff. Você é muito macho, cara. Não, tem um filme que eu não lembro qual é. Que acho que é do Sideshow, do aquele side. É. O Bob mudo e o outro maluco lá. Silent Bob, Jay e Silent Bob. Aí tem um filme que o. Que não é mudo, ensina pra um maluco, assim, aleatório. Pô, às vezes pode se masturbar com o leme holandês. Que não é gay, porque cada um segura o próprio pinto. Só que com a outra mão, mexe o braço do outro cara, tá ligado? E aí, tipo, se masturba indiretamente. Se masturba com o outro sem encostar no pinto dele. Se o leme holandês, assim, imagina um carrossel holandês, moleque. Altas proporções, Puff, você não cansa de surpreender a todos. Vai ser um filme, cara. Como herói. Holandês, cara. Filme chamado Vida. novo nesse filme. Até agora, ok, Bruce Willis aparece, tem missão, vão lá, beleza. E entrou a chinesa, e já tinha no grupo antes da chinesa entrar, o cara novo, que era o Sniper, que é um garoto. É um jovem ex-militar, que tava pra guerra no Iraque, voltou da guerra, meio aflicionado ainda pro... Aí, mais uma vez, assim, no filme 1 tem a história da ponte, que não faz muito sentido, 2 tem a história do cachorro, que eu também não entendi direito. Ele foi pra guerra e tinha um cachorro, e aí ele não gostou mais de guerra. E mataram o cachorro, né? Amigos dele, mas o pior foi ter matado o cachorro, né, cara? Amigo, foda-se. É. Mataram o meu cachorro. Cachorro? Não, mataram os cachorros. Não, não foi da dele, não. Mataram os cachorros da base militar, tá ligado? O general mandou. Eu quero meu cachorro. Base deles instalada. Cachorro? Não sei. Cara, a cena era pra ser emocionante, cara. Eu ri tanto. Eu juro que eu não entendi, cara. Eu sou meio burro. Porque não. Cachorro ou guerra? Iraque. Devia ser as mulheres de Iraque. Né? Aí resolveram ir embora. Ele resolveu ir embora depois que mataram o cachorro. Fez. O cara não tem desculpa mesmo pra ir. Aí o cara pega ódio de guerra e o que ele faz? Vou virar mercenário sanguinolento do grupo do Stallone. Aí sim eles viram um pacifista, estão indo contra a guerra, porra. Virei mercenário. Não, mas ele. Não, no começo do filme ele já fala: não, eu vou sair do grupo e tal, só vou terminar o mês porque, né? Tal, tu me pagou e tal, pães, vamos terminar o mês. Luff, se você pegou trauma de guerra, você não vai virar mercenário, cara. O cara é papinho, eu acho que ele queria comer a chinesa. Ele falou não, cara, mas ele ainda tinha tensão da guerra, cara, que ele falou, que ele não pegou trauma, ele só não gostou do ambiente da guerra, que era, não sei, não gostou daquela porra. Não gostou do pessoal, vai, daqui gostou que mataram um cachorro, é isso? Isso aí, mataram um cachorro, como é que nem o Serguei que gosta dos animaizinhos? Aí não tem problema. Entendeu? Ok. Qualquer coisa mesmo. Mas ele não, é tipo o Rush Locker mesmo, que ele, o cara é meio vidrado em ação. Mas aí ele é o Sniper, é um jovem e tal, a galera tá na porrada, ele só do nada aparece um tiro de longe e foi ele que deu. Beleza. Essa é a nova adição do grupo. E assim, a primeira cena do filme é foda pra caralho. É ele já em ação. Puta que pariu, já valeu o ingresso. Sangue. Não, e eu só, o sangue tá muito melhor feito, bem feito, muito mais bem feito nesse filme do que no primeiro. Cara. O primeiro era um ketchup escroto. Esse tava o sangue direitinho, cara. Muito maneiro. Parabéns. Quase peguei hepatite. Quase. Mas aí, esse cara que entrou o Sniper, ele foi a grande mudança pra mim no filme, porque a motivação do primeiro filme foi a coisa mais idiota, porque foi tipo, ah, José de Tia tá lá, eu vou salvar o povo que eu gostei dele. Nesse não, o cara era do grupo, ele era o brother. E aí naquela missão que tinha que desarmar a bomba, no final deu tudo errado, porque aparece o Van Damme, dá um soco giratório no peito do maluco lá. Não, vai escrever essa porra. Tá bom, então você conta a cena, vai lá. Porra, que isso, cara. Eles pegaram, chegaram lá e eles já estavam de posse do rapazinho, né? Do sniperzinho frágil, rapaz que tava compromissado aí com a garotinha lá e tal, tinha tomado chá de xoxota. E aí ele tava lá joelhado no chão, né? Com as mãos na cabeça, como um bom refém. E o Van Damme queria algo em troca. Como é que era o nome da parada que o Van Damme queria em troca? Qualquer coisa, era um mapa, era um item, era uma coisa sensacional. Era um onde estava o urânio escondido lá na Rússia. Era o Samsung Galaxy. Ele falou, cara, olha só, eu vou te dar o seu amigo se você me entregar o seu Samsung Galaxy 10.1, né, com 3G, tá ligado? Aí o cara falou, não, olha só, o Samsung Galaxy foi caro pra caralho, eu não vou dar essa porra pra você, tá ligado? Não, mas olha só, eu vou matar teu amigo, tá ligado? Aí ele pegou, não, primeiro ele fez que ia matar, passou a faca perto do pescoço dele, passou a faca! E aí o Stallone cagou na parada e tacou lá o Galaxy pra ele. Então o que acontece, na hora que ele tacou o Galaxy pro cara, o cara pegou, chamou o outro amigo, pediu, olha só, faz o seguinte, segura não, não, não, não, não. É primeiro ele falou, beleza, ninguém vai morrer então, mas deita aí, cabeça pra baixo. Exatamente, foi isso. E aí eles se afastaram, foram pegar o helicóptero lá longe. E os caras da gangue do bem estavam de bruços, tá ligado? Cara, eu vou te falar que eu não deitava não, porque se alguém manda eu deitar daquele jeito, eu acho que o cara ia me empurrar. Ainda mais com a bunda pra cima, né? Do jeito que tava ali, é foda. Não, cara, só um leme holandês de leve. Aí o cara pegou, mandou geral deitar. E aí depois ele pegou a faca do cara, né? A faca que ele usou, se não me engano, era a faca do Stallone, não era? Não era a faca... É, então, a faca do Stallone. Boa, boa essa faca, bonita essa faca. Corta bem, olha só. Aí, pegou a faca. Segura aqui, por favor. Segura aqui, pediu pro amigo dele, segura aqui a faca, por favor. Aí deu dois passinhos pra trás, né? O Van Damme. Armou o chute giratório e pau! Pô, moleque, foi lindo, moleque. Na ponta do cabo da faca. Enterrou a faca no meio do coração. Eu vou repetir caso você tenha se perdido. Ele deu um chute com uma faca na ponta giratória. E cravou uma faca, tá ligado? Ele acertou o coração. Ele apertou um botão. O botão era o cabo da faca. A faca entrou no coração depois que ele apertou girando. Aí quando o nego fala que capoeira não mata, filho da mãe, olha aí. cara deu uma bênção no peito do moleque. Uma bênção. Ah, com Deus! Pá! Não, esse é o nome de um golpe, né, cara? De capoeira. É, assim, exato. É, o cara, eu fico imaginando como é que deve ter sido esse cara explicando no purgatório como é que ele morreu, tá ligado? Não, porque... É, botaram uma faca aqui no meu coração, veio um babaca e deu um chute giratório na ponta da faca e me matou. Não, me matou não, porque eu fiquei conversando com o Stallone ainda, olha. Ah, é verdade! Manda cá. Caramba. Não, mas aí ok, beleza, cena contada, brother morreu. E a motivação do filme é tipo, vamos foder com esse cara porque ele matou o nosso brother. Não foi tipo a Gisele Thier, tadinha dela lá, tá, porra, né? Tão sacaneando o povo dela. Foi tipo, imagina que o bode, por exemplo, o bode fica bolado porque mataram o povo estuprado. Porra, mexe. Pode matar o estuprador direto, correndo, tá entendendo, bode? Exato, ninguém mexe com o meu macho. Exatamente. Entendeu? É a motivação, porra, motivação dos brother. E é filme de macho, tem que ter motivação de brother, não motivação mal feita, entendeu? Exatamente. Porra, moleque, matar do jeito que matou é pior ainda. Se der só um tapa na orelha, o cara morrer, isso é uma coisa, né? Coração com a faca aí, porra, foda. Coração na ponta da faca mesmo. Eu vou te falar que até esse momento eu tava preferindo Mercenários 2. Porque, veja bem, olha só o que eu vou falar. Até pra esse tipo de filme, existe uma lógica e uma história, entende? E o Mercenários 2, até esse momento, tava se levando a sério. A partir daí, vira farofada. Vamos chamar a galera e fazer a festa. Vira Mercenários. Mercenários. Qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa. Porra, a parada não tem explicação nenhuma. Os caras ficam presos. O Schwarzenegger vem não sei da onde, não sei com o quê. Cara, chega uma furadeira, castor gigante, cara. Ah, eu vi vocês aqui no meu GPS e resolvi dar uma passada aqui. Voltei. Pô, mas falando em aparições, então a gente ia ter que citar o grande Chuck Norris, né, cara? Que apareceu como se fosse o Godinez, assim, na parada. Ele chegava, oi, eu sou o Chuck Norris. Matava 8 caboclos de uma vez só. Não, o Chuck Norris chega matando um exército explodindo um tanque de guerra. Antes de falar oi. Exatamente, né? Não, naquela né, tipo, você só vê um míssel caindo do céu, umas balas vindo de sentidos opostos, aí depois todo mundo no chão, aparece o Chuck Norris, e aí, galera? Toca aquela música do Texas Ranger, né, cara? Caralho, exato, toca a flautinha do Texas Ranger, toda a cena antes do Chuck Norris aparecer. Ele vem caracterizado como encantador de crocodilos, né, cara? É muito maneiro. Chega lá, tá dando teco em todo mundo, e depois fala, ah, vou embora. E tem a frase dele, né, cara? A porra da fala dele lá. A cobra. A cobra, como é que tá as coisas e tal, não sei o quê. Não, porque eu fui mordido aí por uma cobra, não sei das quantas. Não, não, não, não. Foi melhor. O Stallone falou, ouvi falar que você foi mordido por uma cobra. Exatamente. Tipo assim, o cara mandou um SMS, cara, a cobra me picou aqui, foi foda. Isso, cara. Twitter tá aí pra isso, né, cara? Você tem que estar o tempo inteiro. Eu ouvi falar que você foi mordido por uma cobra, ele é verdade. Mas depois de muito sofrimento, a cobra morreu. Caralho, que nós é foda pra caralho, mané. Caralho. E aí toca a musiquinha e ele some do filme. Aparece só depois. Eu acho que vale a pena só incluir uma. Acho que a melhor piada do Chuck Norris que eu já vi, que era um iPhone. E aí a foto do Chuck Norris, assim, a opção chamada, Chuck Norris chama pro seu telefone. Aí as duas opções, aceitar e aceitar. Genial. Mas, pô, você pulou uma cena muito importante, cara, porque o Chuck Norris já aparece quando já estão indo resgatar, matar o... Coisa. E aí, nesse tiroteio, antes do Chuck Norris aparecer, tá ligado? Que tão, os caras estão lá, acordaram, tomando café, aí o Terry Crews sai da varanda, assim, abre a porta, vou na varanda ver como é que tá o dia. Aí começa a ver os malucos marchando, fudeu, fudeu, mané, o cara, fudeu, fudeu. Aí começa a atirar e o Terry Crews dá um saltinho por cima da sacada, cara, com as perninhas assim juntas, como quem pula um muro bem baixinho. Ele pula muito alto. Caralho. Bem do ladinho, assim. Cara, assim, pula sacanagem. Ele pula meio do lado. O pai, cara, do Chris é macho pra caralho, porque aquele pulo ali acabaria com a carreira de qualquer um, cara. E o cara consegue dar um pulo daquele e a gente fala que o cara é foda. Parabéns, não, pai do Chris. é um pulinho de lado, porque você sabe que tem ali, tipo, sei lá, deve ter um colchão de feno ali do lado, sabe? Agora, vocês me lembraram do maior problema desse filme, cara, que é o não aparecer a galera que a gente queria que aparecesse. Porque o filme fica o tempo todo no Pride, no Latrell, e cadê o Bruce Willis e o Schwarz? Aparece uma vez ou outra, cara. É verdade. Eu achei caído isso, assim. O Schwarzenegger aparece no final arrancando porta e, sobretudo, fazendo piada de museu. Assim. Pô, puta que pariu, cara. O Schwarzenegger saiu do governo lá da Califórnia pra dar tiro com camisa havaiana. Ah, vai tomar no cu, muito foda. Quando a galera tá na missão de pegar o Galaxy S3 lá, tá um frio fudido, todo mundo com casaco, gorro, colete, e o pai do Chris tá de regata, mané. Nossa, todo tempo aí frio, o pai do Chris é acima de... Caralho, é muito foda o pai do Chris, cara. Mas como o boy tava dizendo, cara, o pai do Chris, ele não usou camisa o filme inteiro, cara. Tipo, ele... Eu acreditar que ele tá sem cueca também. Você deu uma palpada, pombo, pra saber? Tem brothers todo mundo aqui, não é isso? Por que você acha que foi ver o filme em 3D? Mas aí o Terry Crews, ele ficou o filme inteiro sem camisa e não deu pra ver o sutiã que ele mostrou numa imagem famosa aí que ficou depois do filme, né? Não sei se vocês viram, porra. Essa imagem é foda. Muito... Cara, quase no mesmo nível daquelas promoçõezinhas que ele fez. Expendables 2 é tão macho que fará nascer pelos nos seios das mulheres. Porra, cara. Moleque, ele tá todo mundo ali tirando foto, na moral. Aí chega o Terry Crews, dá uma olhada assim pro lado, acho que é agora. Ele levanta um moletom, sei lá que porra que ele tá usando, tira aquela porra no meio da galera, tá ligado? Negócio formal mesmo, no meio dos caras, tá tirando foto, ele arranca aquela porra e começa a fazer que, tipo, encolheu os músculos lá bizarramente e tal, com a porra de um sutiã de oncinha, moleque. Que oncinha é parda. Parda, oncinha é parda. O Fluffy entende melhor, ele dá eu mais guitarra. Eu entendo bem de oncinha, eu sou, porra, ah, né? Caralho, mas é muito escroto, cara. E todo mundo rachando o bico do lado dele, né? Com certeza. Então, isso é foda pra caralho. Pô, cara, vou te falar que quando apareceu o Bruce Willis no cinema, teve um cara que falou assim: olha, o Robin Williams. Nossa! Meu Deus! Excelente! Robin Williams parece facilmente confundido. Robin Williams. Ah, muito escroto o Robin Williams, cara. Vamos lá, na mãozinha. Depois, beleza, cena lá, o Chuck Norris aparece no final, salva a galera da cena do tanque ali, tem o pulinho. Vai ter o vídeo do Liga, chama o link aí do vídeo do pulinho do Terry Crews, 10 segundos de vídeo, o pulinho. Mas que sensacional, cara. Se eu fosse jurado das Olimpíadas, eu daria tipo uns 10,5 pra esse salto dele, cara. Ia vir o Diego Hipólito, ia dar 1 milhão de cambalhotas e ia dar mais nota pra ele, cara. E depois da cena, eles vão pra uma vila. Chega numa vila, só tem mulheres. Mas por que só tem mulheres na vila? Porque os bad guys pegaram os homens e meninos da vila pra trabalhar na mina pra catar o urânio que tava escondido lá. Só que aí as meninas, não, por favor, nossos maridos sumiram, você tem que nos ajudar, beleza. Ué, era hora de comparecer, né? Nossos maridos sumiram, pensa... aquela indireta, né? Pô, que tô sozinha. Ninguém aqui, tal. 3 meses eles foram embora, porra, foda. E aí a galera veio catar o resto das crianças que estavam lá. E aí comeram a porrada também, tem a cena foda da igreja, cara, que tá o... Caralho, o Jason Statham vestido de Assassin's Creed, muito foda, cara, muito maneiro. Muito, muito foda mesmo. Uma das melhores cenas de ação que eu já vi na minha vida. O cara, porra, tá com uma faca numa mão e tipo um defumador na outra. E ele vai limpando a sala com aquilo. Pá, pá, pá, muito foda. A única coisa que você pode escutar dessas cenas, que todas tem, todas, que é o cara que tá, tipo, a 5 passos do cara bonzinho que tá enchendo a porta de todo mundo. Ele tá sempre armado. Só que ele tá, tipo, esperando a minha vez de socar. É. Com a tira de longe. É modo isso aí, cara. Foi é maravilha, cara. É tipo videogame. É um tiro a cada 10 minutos. Exatamente. Mas beleza. Limparam lá os caras, salvaram as criancinhas e foram pra mina. Só que eles chegaram na mina e os caras tinham encontrado urânio, levado embora. Foram pra baleia. Rolou uma explosão pra matar a galera e eles ficaram presos naquela merda. Fica... Aí você vê como o filme é qualquer coisa, né, cara? Não faz sentido. ficar preso. Não, cara, quando você joga um avião nas bases, na porra da mina, claro que aquela merda vai cair. Cara, o Stallone armou a armadilha. Verdade, pra ele... cara. Eles entraram de avião dentro de uma mina. Só que quando entra, as asas são arrancadas. Então vai só o carocinho, tá ligado? É muito escroto, cara. E aí o cara lá, o especialista lá, o químico bolado, fica tentando uma forma de depois deles saírem de lá, né, que eles ficam presos, e ele paga um micão lá, que a bomba dele não explode e tal. Aquele cara, o Bosch tava comentando, se não me engano, o cara é físico de verdade, né? Ele é físico no MIT, com doutorado, ele é um dos... Dolph Lundgren? Dolph Lundgren. Caralho, esse programa tá sendo uma revelação pra mim. Ele tem doutorado no MIT. Foi tipo uma piada interna, tá ligado? Foi exatamente por isso que fizeram esse negócio. Não, eu sou inteligente também, porque... Mas aí quiseram explorar... Até porque no filme ele faz o papel de um sequelado, né, cara? O cara, porra... Ele fica tentando dar papo na chinesinha pra caralho. Na chinesinha, só que a chinesinha dá mole pro Stallone e pro negão só. Não, dá mole pro molequinho que morre também com a facada no coração, né? Caralho, assim, desafio vocês. Falou uma frase do UFC durante o filme. O que ele falou? É, e aí? Aí. Falou... Não, o diálogo que ele estava presente, eu acho que no máximo ele dá uma risadinha do tipo... Não, tem sim, naquela hora da piada das etnias, sabe? Eu sou americano. Aí o pai do Chris fala que é africano e tal, acho que ele fala ali. É a única vez que ele fala no filme, cara. Cara, esse cara é muito gratuito. Não, e na hora da porrada dele, é uma parada meio UFC mesmo, que ele dá uma chave de perna, dá uma chave de... Na porrada do Terry Crews é pegar o cara e tacar na parede. Muito lembra? Foda. Ou saltos ornamentais. Que nem o Pluff. Quase embolotei. Uau! A melhor legenda é o Sai Voar da Mante. Sai Voar da Mante. Foi o que eu falei na hora. Queria, cara. Aí, agora que achou o vídeo, tira o um print screen disso e faz o Sai Voar da Mante, cara. Sai Voar da Mante. Cara, eu me lembro que vendo o filme, tava naquele clima de galhofa, segunda-feira à noite. Tem a cena nessa vila aí que eles estão matando os capangas e tem um capanga que sobra contra todos os mocinhos. E o cara é perfurado. E eu comecei a rir alto e gritei assim, Homem Peneira! Ha, ha, ha, ha! Na sala de cinema todo ouvindo, cara. Foi um momento chave no cinema. Não, e era tipo, segunda-feira, 10 horas da noite na Zona Sul. Então era vazio o cinema, tá ligado? Se não fosse no final de semana a sala cheia, a galera ia compartilhar da risada. Ia todo mundo... Mas não, a galera só ficou meio... Olhou pra trás assim pro bode disfarçando assim... Voltou pro filme. O Plus até pensou que descobriram que ele pagou meia, é ilegal e tal, mas eu muito relaxou. Ah, fiquei preocupado. Bem, eles estão lá na mina, Dolph Lundgren faz a piadinha dele, que ele é um cara inteligente pra caralho, hahaha, que só faz merda. E aí chega o Schwarzenegger dirigindo um trator com uma broca na ponta, assim, tipo anime, cara. Aquilo não deve existir no mundo real. Tão pouco. É aquela furadeira do Jaspion, cara. Agora você imagina o que uma furadeira daquela estaria fazendo ali no cu do leste europeu entre o Nike e o Canadá. De bobeira. Mas, não, pensa, eles estavam presos, eu falei, caralho, Chuck Norris vem aí, tá ligado? Vai salvar eles. Quando vem a furadeira, eu, caralho, porra aí, não falei? E abre o Stallone lá dentro. Nada a ver. Stallone, não, o Schwarzenegger, porra. Tudo a mesma coisa. E daí, sem explicação nenhuma, é hora da porradaria final, o grande final. Eles vão pro aeroporto, cara. E aí, o circo tá montado. Você sabe que vai vir coisa boa, porque são todos os heróis, até o Bruce Willis e Schwarzenegger se juntam ao grupo pra porradaria final, cara. E aí, querido? É tiro, porrada e bomba e Chuck Norris com flautinha, compadre. Não tem papo. Mas eu queria só salientar que aparece de novo o Chuck Norris e aí ele aparece na cena dando tiro e andando assim pro lado. Tipo, tá colando tiro de tudo que é lado. Ele vem andando calmamente, com os dois braços levantados, assim, quase que retos e atirando, cara. É muito bom. Tem medo nenhum de ser feliz nem de tomar um tiro, porque ele é o Chuck Norris, né? E enquanto isso, tá rolando porrada entre o Schwarzenegger não, entre o Van Damme e o Stallone, que o boss tava falando, pode continuar. Não, é porque na verdade tá rolando porrada entre o Stallone e o Van Damme, mas já no finalzinho, porque é aquele papo de anime, tá ligado, do filme de terror. Não, vai você na frente, galera, cuida deles aí. E aí, tá ligado, o maluco vai sozinho, é sempre o Seiya, tá ligado, o maluco vai sempre sozinho, então se dá merda... É ele que se pode sozinho. Mas assim, tirando a luta X1 do Stallone contra o Van Damme, o resto da galera brigando no aeroporto demonstra que os produtores do filme estão cagando pra toda ou qualquer teoria de guerra. Porque, querido, é cada um num canto atirando a Deus dará, cara. Assim, não, é qualquer merda, é qualquer merda. O melhor é quando acaba tudo, aparece a polícia lá no fundo, os policiais não chegam nos caras. Meu amigo, vocês acabaram de matar 350 pessoas aqui, não dá nada, não, podem ir, fica à vontade. Era até que um aviãozinho pra vocês, até que o teco pra vocês irem embora. Os caras estão acima do bem e do mal, cara, realmente. A cena que eu já tinha visto no trailer, que é muito foda, que é quando o Bruce Willis e o Schwarzenegger pegam a porra de um daquele smart car, tá ligado? Pequenininho. Aí ele, o Bruce Willis abre a porta do carro, plau, a porta do carro voa, tá ligado? E aí o Schwarzenegger também entra e tal, dá um bico na porta. Então eles vão com o carro praticamente sem porta, andando e atirando pro lado de fora, tá ligado? E aí acaba a munição, ele taca a arma no chão, agacha, pega outra arma, sem parar o carro, cara, dentro... Muito sem noção. Agora eu vou te falar, esse trailer, hein? Se tivesse a cena do chute no coração, teria todas as cenas boas do filme. Porque o trailer é o filme, cara. Sério. Não. Porra, tem a cena da motocicleta no helicóptero. A do pulinho não tinha no trailer. Ah, faltou isso. Eles deixaram pras Olimpíadas, né, do filme. Não, eles esperaram acabar pra Olimpíada, senão todo mundo ia copiar esse salto aí na porra da Olimpíada e ia baixar a nota, ia acabar com a criatividade do atleta. You know I want it. That's how I like it. That's the way I like it. Yeah, you know I wanted to keep on going all the way. Saber a cotação de vocês pro Mercenário 3. Quem vem, quem vai. Quem vem? Eu quero que venha Nicolas Cage. Quero que venha John Travolta. Tome! Venha... Peraí. Você pediu John Travolta, Nicolas. Tá de sacanagem na minha cara. Não, cara. O Schwarzenegger e o Stallone, eles merecem ter essa escória pra matar, cara. Sabe? Tem que ter Steven Seagal no time inimigo. Sabe? Tem que juntar essa galera. Tem que ter o Van Damme de novo. Fala que ele não morreu. Que o Stallone deu corrente botada com a corrente na cara dele. Na cara deportada dele, desculpa. Sabe? Tem que ter. Ele amorteceu, cara. Com aquelas bolsas lá. Ele não aconteceu nada com a cara dele. Né? Cara, podia botar o Missão Impossível, né? O Tom Cruise? Não. O Tom Cruise é frouxo, não. Machete. Opa, não tem como. Machete, ele é... cara, boa. Machete é bom, hein? Aí, o Stallone arrancou a cabeça do Van Damme, você esqueceu? Ah, desculpa, cara. O Stallone tava meio louco, é muito hormônio que ele toma pra ficar daquele tamanho. Eu tenho um vilão bom, cara. Bota o Chael Sonnen. Ele fala pra caralho de Stallone o filme todo, no final apanha como um boi ladrão. Quando inventaram de fazer filme com o UFC, aquele Ong Bak, ou sei lá, que botaram... Não lembro quem foi, mas ficou uma bosta o filme, não serviu pra nada. Peraí, você já viu o E botaram o capoeirista também no outro do filme desses aí também, nada a ver. Você viu o Guerreiro, pô? Eu não sei se eu vi ou se eu vi o trailer ou será, algo assim. Foda pra caralho. Não, eu acho que não funciona, não. Tem que ser um filme específico disso, não na da galera. Pô, senão o maluco vai chegar lá e vai querer dar um mata-leão no maluco. Sabe um cara que eu queria ver nesse filme? O Said do Lost, cara. Ele é um porradeiro de verdade, tá ligado? Aquele ator, ou aquele árabe. Não, podia botar ele como o torturador, tá ligado? Pode ser, ele é um bom cara pra ação. Pra mim tinha que ter aquele Escorpião Rei também, o maluco. Ah, não, The Rock. Não, The Rock. The Rock fez as fadas mágicas do dente, ou sei lá o que, cara. Porra, foda-se, o Van Damme. Van Damme não, quem foi? O Schwarzenegger fez das crianças lá, pô. Ele pode voltar a fazer filme escroto, tá ligado? Como é que é o nome do boy? Do homem que tem vagina? Policial no jardim de infância. Isso do Schwarzenegger nem é mais vexatório, não, cara. Ele fez Júnior, que ele fica grávido. Não, mas o The Rock, ele se zoou cedo demais. Sim. Ele não teve cacife o bastante de filme de ação pra poder fazer um filme zoado. Gosto do The Rock. Um cara que fez aquele Conan de merda, mas merecia uma outra chance, é o Khal Drogo. O Khal Drogo podia. O Jason Momoa, cara. Jason Momoa não, cara. É, cara, ele tá tentando, cara. Ele tem potencial. Eu gosto do Khal Drogo. Ele é um ovo. Eu vi a bunda dele, cara, no Conan. Eu não gostei daquilo. Cara. E aí, Bluff, apoia ou não? O que, cara? O Drogo, pô. Também viu a bunda dele, entendeu? Cara, eu não sei, não. Acho que não tem necessidade. Não vai cativar, tá ligado? Não vai motivar ninguém. Eu acho que vai ser... Agora, pra fechar com cerejinha, sabe o que seria maneiro pra caralho que vive fazendo esse tipo de pontinha? O Keith Richards do Rolling Stones, cara. Ele podia estar no filme também, tá ligado? Podia aparecer o Stan Lee também, né? É, o Stan Lee, cara. Já ia falar isso. Pô, eu quero ver o Jackie Chan. Olha isso, porra. Jack Chan. Podia fazer, tipo, o contraparte do Jet Li, tá ligado? Ele é o lado bobo do Jet Li. Aí também põe a porra do Chris Rock também, só de sacanagem, tá ligado? Virou farofa, põe a Rochelle também, porra. Porra, se põe o Will Smith também, então. Carlton, tio Phil. Aí, o Jeff tem que ser jogado no final do filme pra fora dele, tá ligado? Uou! Michael Kyle, vambora. Vamos lá, Vovozona, como é o nome desse ator? Martin Lawrence. Porra, Ed Murphy. Black Dynamite também. Black Dynamite. Will.i.am. A Ferg, ele liberou. Napoleão Dinamite também. Ah, Beleza, antes de finalizar, de praxe, ok, tivemos a nota do primeiro filme, alguns gostaram, outros não. Beleza, segundo filme, todo mundo viu. Pomba, você que não tinha visto o primeiro, vamos lá. Você achou do segundo, cara? Seu veredito, uma nota aí de 1 a 5, vamos lá. De 1 a 5? O teu cu de um assim. Cara, o filme foi divertido pra caralho. Foi pra caralho. Eu reconheço que é pastelão escroto, mas, porra, assim, pra mim funciona, entendeu? Eu não sou fã das coisas refinadas, não. Eu gosto de parada zoada mesmo. E eu, uma nota séria, assim, pra mim, de 1 a 5, eu dou 9,5. Gente, pra caralho. 9,5, pô, tu gostou o dobro, então, né, cara? É, tipo isso. Muito bom. Ô, oh, Gani, você, cara? Você se viu no computador também ou você viu no cinema dessa vez? Eu não vi, cara. Eu tô aqui de senhora orelha, cara. Caralho, mano. Tô de gaiatinho. Você é tipo o complementar do Pombo, então, cara. Vocês são tipo um casal. Exatamente. E a gente come sua mãe. Bem, caralho. Que gratuito, caralho. Aí, nada a ver, Gani. Tu prometeu que nunca ia contar esse nosso segredo. Vou falar pro moleque que, porra, né? Quando eu fosse zoar, era pra zoar pesado, e o que ele fez, cara? Só tem que ver isso, tá foda. Agora o povo vai ficar mexendo o saco, Gani. Porra. Caralho, tá foda, Deus. Cara. Ele vai contar, não. Porra. Pô, cara, será que a gente conta do irmãozinho dele? Vamos contar do dia que a gente foi pra baleia. Inspirou. Beleza. É, o Magal, e você, cara? Cara, nota séria, assim, porra, eu acho que eu dou 6, cara. Porque passou de ano o filme, né? Vocês falaram, né? Fui esperando sangue, piada e porrada. E foi o que eu encontrei, além do Chuck Norris. E boa de você, cara. Eu sei que você não ficou tão feliz com o resultado. Assim, a minha satisfação com esse filme não é nada comparada à magnitude de alegria que esse filme me causa, sabe? Se eu dei 10 pro primeiro, eu também dou 10 pro segundo. Mas o primeiro... mas o primeiro foi melhor. Porque... seguindo segundo, mas porque o primeiro foi melhor, do nota 5. Deixa eu explicar. Eu prefiro o primeiro porque, seguindo a pseudo-lógica desse universo de merda, aquele tem mais lógica. Bem ou mal, que não tem mais história. Então eu prefiro o primeiro. Mas... não, cara. Esse foi tão redondinho, cara. É, foi divertido, ponto. Que redondo, maluco. Os caras aparecem do nada, por nada, pra nada, cara. Filme de ação, porra! Pô, mas peraí, você, como é que o Pula fala que a história é redondinha se ele argumenta falando que a parada não precisa ter história porque é filme de ação? Não precisa, mas esse foi direito, cara. Esse foi, e esse é meu argumento. O primeiro, a motivação, eu achei idiota. O vilão não, tá ligado? Não cativava, não tinha nada demais. Nada funcionava. Foi só ação por ação. Esse eu ainda achei que tinha ação e foi irado. Bem mais bem feito, efeitos especiais muito melhores, sangue melhor. E a motivação foi tipo, brother morreu. Tipo, essa mulher, ela não é uma modelo, ela é realmente porradeira. O vilão é um vilão com chute giratório com a faca no peito do meu amigo. Eu tenho que matar esse filho da puta. Eu vou arrancar a cabeça dele no final e vou mandar pros outros, tá ligado? Aí, eu vou te falar que você tirar a cabeça do Van Damme no final do filme foi um favor pra ele, cara. Porque do jeito que ele tá, compadre... Eu acho muito mais maneiro, fala. Porra, tu tá falando aí de motivação do segundo filme, cara? Tu quer motivação melhor do que o primeiro filme? Uma buceta da José Luthier, porra? Você não comeu nem gostou nela, cara. Você é um viado. Tá maluco. Ele nem encostou nela, cara, tá doido? Porra, cara. Se no final ele pegasse, não, ele finge... sua mente, cara, ele comeu, porra. Não fez isso, cara. Comeu, tá cobrando, cara, muito pra um filme de desastres que tem mais de 60 anos, né, pô? Você tá... ia ser Viagra e tiro, né, pra todo lado. Exatamente. Caralho, de Viagra. Na moral, o resumo desse filme fica com a piada final do Schwarzenegger, cara. O filme não se leva a sério de maneira nenhuma. Aquilo ali é o que mostra. A piada do museu. Sim. O que o Bruce Willis fala, toma aqui, você perdeu seu avião já que você tá com ele numa mina, atitude muito sensata, toma aqui esse avião velho fudido pra você. Aí o Schwarzenegger olha e fala, porra, esse avião é que nem a gente, hein, peça de museu. Aí todo mundo ri. Eu aqui, meu velho querido banco, vocês. Por quê? O mercenário é nosso. Ele é muito nosso, meu Deus. Só fechando aqui, minha nota do primeiro foi 6, esse aqui eu dou 8, que eu achei melhor o filme, né? 10 não dá, né, não rola. Peraí, o bot deu 10 mais pro primeiro e 10... menos pro segundo. É, tem que. 10 douradinhos e 10. Tá bom, e é isso, galera. E vocês, pô, participem aí, digam qual foi a opinião de vocês. Vocês viram o filme, não viram, gostaram? O que foi melhor ou pior do que o primeiro? A gente vai ler tudo no mural de recado. Nos e-mails, fiquem tranquilos. E é isso aí. Um abraço, eu queria agradecer a participação minha, do Bode do Pombo. É isso aí. Tá tudo bem. Tchau, tchau. Adamante! Vai, vai, vai! Quero caralho pra essa carteira! Obrigado também a participação do Gani! Caralho, vocês me encheram o saco pra caralho aqui na noite inteira, porra! Desliga lá essa merda! Tá, agora tá na hora de esvaziar o saco! Vai, vai lá se masturbar! E boa noite pro meu amigo brother Magal! Ei, pagando bem que mal tem, né? É isso aí! Magal, de qual podcast você é? Afogados no sofá! Exato! Entendi. E o que, é que você faz pro seu podcast? Muitas coisas! O último tema foi sobre mecha. Mecha loura, mecha rosa. Animes com meca. Mas vocês falam de várias coisas. Antes foi exorcismo, antes. Rapaz, é tipo podcast tanguinha, só que aqui com os caras da Bahia. Aqui é com os carioca, lá é com os caras da Bahia. É menos engraçado, cara, infelizmente. Não é menos, não tem esse negócio de menos engraçado. Não existe isso, cara. Vocês falam de um jeito, a gente fala de outro jeito. Brother, os brothers são. Os brothers, tá ligado? É isso, galera. Eu queria desejar a vocês uma boa noite, um feliz Natal, um próspero ano novo. Eu vou entrar de férias, tem que aproveitar de férias. A gente não vai ler o seu e-mail, mas manda. Olha só. Nesse programa ainda vai ter leitura de e-mails. Mas os próximos dois programas, devido ao nosso recesso, que nós somos judeus, é o ano novo judaico, a gente não vai gravar. Os programas já estão gravados, vai sair toda segunda-feira, bonitinho, bererel. Só que não vai ter leitura de e-mails, entende? Mas... voltando no próximo programa, após esses dois, ou seja, o terceiro programa, vai ter uma mega leitura de e-mails bonitinha. De repente faz até uma separada, só um programa só de leitura de e-mails, mas a gente faz um negócio. Aí depende de vocês. Se por causa disso, você, ouvinte, filha da puta, não mandar a porra do teu e-mail, você é o filho da puta, seu filho da puta. Tá entendendo? Então você trata de mandar e-mail, entendeu? A gente quer muito, ouvinte falou, porra, muito. Porra toda, entendeu? Seu filho da puta. A gente quer mandar de férias e ver que, porra, né? Muito. Férias. Porra, muito. Muito. Entendeu? Filha da puta. Se vocês não fizerem, a gente não mandar e-mail, a gente vai fazer um programa chamado Boldo da Greve. Boldo da Greve. Vocês estão já avisados. Mas é ameaça. Então é isso. É isso aí. Filha da puta. E-mails. Então, pessoal, começando agora a leitura dos e-mails do podcast Tanguinha. Estou aqui com meu amigo Bode. Eu sou o Bluff. Eu sou o Pombo. Você já sabia disso? E você que quer entrar em contato com a gente, mande e-mail pra gente pra podcasttanguinha@tanguinha.com. Mande a sua opinião, suas sugestões, o que vocês acharam do programa, o que vocês acham do site, o que vocês acham do podcast, o que vocês querem ver de novo. Tudo, rapaz. Mandem tudo pra gente por e-mail, que a gente gosta de ler e de saber o que os ouvintes curtem. Ah, você quer escrever? Quer fazer imagem? Você tem algum talento, alguma virtude? Manda um e-mail pra gente, cara. Vamos conversar. Vamos conversar não muito, mas... né? Não, eu converso. Pode um cara associável, eu não sou. Eu sou o cara, né, cara? Porra, é o camisa 10, né, cara? Se essa porra pegar, eu tô fudendo. É o camisa 10. Então, pessoal, antes da gente começar aqui a leitura de fato, a gente já avisa que semana que vem a gente vai ter o podcast normal e na outra semana, ou seja, programas 71 e 72 vão ter o programa normal na segunda-feira direitinho, meia-noite já vai estar no ar. Só que não vai ter leitura de e-mails, porque nós não estaremos presentes aqui pra ler. Ou seja, tá tudo agendado e pronto, entendeu? Exato. Não vamos ler os programas, os e-mails. Mas no programa 73, a gente volta às atividades normais e a gente vai ler todos os feedbacks que a gente recebeu. Então, continue mandando seu e-mail, sua mensagem de voz, seu recadinho no site. A gente só não vai gravar porque é ano novo judaico e a gente tem que respeitar alguma coisa nessa exatamente. Vida, exatamente. Né? A pia quebrou aqui, eu preciso dar um jeito nisso. Exato. Entende? E manda então para podcasttanguinha.com, deixa um recado de voz em speakpipe.com/tanguinhacorp ou deixa um recado no site mesmo, tanguinhacorp.com, na página do podcast que você estiver mencionando. E essa semana, Bod, não tivemos e-mail para ler a referente ao podcast 69, que foi o Troféu Sacha Grey. Será? Sério? E-mails não tivemos, mas tivemos recados de voz e recados no site, então... Vocês são uma vergonha, ouvintes. A gente faz um programa de mais de 2 horas, se fode editando... compra briga, perde amigos, família. Ah, beleza, eu adoro vocês. Ah, o Camisa 10 aí falando isso, galera. Toma uma atitude, hein? Aí, para com essa minha Camisa 10, cara. Cara, você que mandou essa, cara. Você quer que eu pare agora? Não faz o menor sentido. Mas tudo bem, vou te poupar. Vamos pro recado de voz, galera. Já voltamos. Ah, salvar aqui. Aí, Tangudos. Desculpa a voz, tô meio rouco. Mas só passei pra deixar meu recado sobre o podcast de Tanguinha. Cada vez mais sensacional. Esse último 69, o troféu Sasha Grey merecia. E eu vim aqui fazer uma pequena homenagem. Não, não do jeito que vocês estão pensando, posso garantir. Ainda assim, bom, vai lá uma pequena homenagem. Vocês são um bando de filho da puta, seus filhos da puta. Porra, velho. Mas de boa, continue o um bom programa que o podcast tá cada vez mais foda. Ouvinte falou. Parabéns aí pelo podcast, um ótimo podcast. E só isso, gostaria de parabenizar vocês, os ouvintes. Gostaria de incentivar um pouco eles a mandar mensagens de voz, e-mail. Eu não mando muito, mas sempre que eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, tá aí. E parabenizar o Bluff, o Body Pombo. E é isso, galera. Falou, ouvinte falou. Então, os recados de voz, primeiramente recado do Serial 101. Ele, pô, muito maneiro o seu recado, deu os parabéns pra gente aí, homenageou, chamou a gente de filha da puta, mas tudo bem, a gente aceita xingamento aqui numa boa. Aí, você é um filho da puta, seu filho da puta! Da puta, me chama de contínuo, porra! Foi de bola. E, pô, tivemos um recado de voz também do Quiros de Fogo, não, cara, que ele mandou. Porra, que... Quiros, recado muito bom, mas veio, o áudio veio bichadíssimo. A gente tentou ajeitar, mas, amigo, tava parecendo uma sanfona o áudio final, cara, tava muito escuro. Mas a gente vai comentar aqui, pô. Você falou que o episódio foi foda. Valeu, obrigado. Você comentou que o Dito é um Pokémon e pervertido, por isso que ele merecia ganhar. É justo. Apesar de eu não achar justo a vitória do Dito, seu comentário é pertinente. O Bode fica defendendo esses Pokémons aí, né? O Bode, ele gosta de você pegar fogo, entendeu? Ele quer pegar o mais bizarro, o mais improvável e empurrar pro troféu. Esse que eu acho errado. Exato. E deixa o coração falar na frente da razão. Cara, eu gosto do caos, sabe? Onde tem o caos, eu tô lá. Esse que eu gosto. Onde tem o caos, Bode é o caos. Eu praticamente um cavaleiro. Eu sou camisa 10, eu sou o caos, eu sou tudo, pô. Camisa 10. E, inclusive, camisa 10. O Quiro de Pouco pediu pra você correr atrás do podcast de pânico, cara. Como é que funciona esse negócio aí? Tu vai? Camisa 10 trabalhando. Cara, porque se fazer parte 3 vai rolar antes de pânico. É, ele. Tá, então tá aí, então tá respondido também que o Kyrus também pediu CDZ parte 3. Então, antes de pânico. Pô, mas essa é parte fácil, né? Hã? Prometer que um vai rolar antes do outro não é nada. E tivemos também um outro recado de um ouvinte. Que, pô, aí, pode. É isso que eu vou falar agora. Olha só, lembra que a gente fez uma promoção no iPad? A gente tava reservando um iPad pro centésimo ouvinte falou. É. E foi você, anônimo! Você aí! Ganhou! Temos o seu IP. Não, ih, não registrou o IP, pode. Porra, não tem IP, ele não falou o nome, nem a cidade, nem nada, né, cara? Nem e-mail. Pô, né? Ih, brother. Então é o seguinte, galera, a gente queria entregar o um iPad, vai acabar ficando pro meu irmão, não tem problema. Ele também ouve o podcast mesmo. Tá bom? Então fiquem chateados. Olha só, queria fazer um joguinho aqui pra você ouvinte no feedback desse programa. Já que os próximos dois já estão gravados, tenta adivinhar qual é o tema. A gente vai fazer alguma coisa que acertar. Ah, uma dica aqui pros próximos dois programas. 71. Não, um tem um ninja inimigo, outro tem um arara. Pronto. Pô, mas a dica é muito ruim, cara. Ué, quer mais o quê? Olha só, dica 1, fadas. 71, fadas. Dica do 72, merenda. É, não é a música de Vitor e Léo e não é um programa sobre escola. Não, pronto. Então agora, né, vamos ver quem vai acertar. E vamos pro recado do site, vamos, que nós temos só mais 5 minutos, pode? 5 minutos pra ler os recados. Na mãozinha. Thiago Pinheiro, esse pombo. O Bames comentou, podcast atrasado, mas deve valer a pena. Troféus são épicos. Por que não fazem crossover tipo troféu Zivo com mais outros casts e um troféu do tema? Bem, a gente pode fazer um troféu aí, crossover com os outros, é só a gente convidar. Simples assim. PS, o pod é foda, mas ninguém espera o pombo. De longe, o melhor do troféu é o Dr. Sérgio. Ah, o pombo é o cara, rapaz. O pombo é o camisa 10 aqui na Tanga Corp. E PPS, 99 vai ser troféu? Troféus? Cara, a gente pensou nisso, só que não, o programa tem 16 ainda, né? O que eu queria fazer é o seguinte, no programa 169, a gente já vai ter 16 participantes, 16 campeões de troféu. Então o troféu poderia ser o campeão entre todos os campeões, entende? É, mas na verdade a minha ideia pro 99, pra, que é mais marcante, fazer um troféu-troféus, sim. Só que com troféus-estatuetas, do tipo, a estatueta do Oscar versus Globo de Ouro. Pô, fechou, hein? Já gostei. Troféu-imprensa. Troféu-imprensa, olha só, premiações, entendeu? Troféu das premiações, qual é a premiação mais maneira que tem? Aí falta decidir aí qual vai ser o título do troféu. Aquele troféu genérico de campeonato de futebol do colégio que tem um bonequinho chutando na ponta. Porra, só o nome. Não, e tem competição com cada numerado, cara. Porra, muito maneiro. Vamos lá. Peterson Vale. Shiryu amigo. Mas não precisa ler isso. É que ler o feedback das pessoas, cara. Shiryu amigo. Não. Cara, assim, o Peterson teve trabalho de mandar, ele nem mandou Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Ele mandou Shiryu amigo. Não, você não sabe. Então, Shiryu amigo. Leonardo, aqui respondendo a nossa pergunta, falou que no computador dele Tanguinha Corre aparece em quarto colocado no Google, quando digita Tanguinha. Então. Aí, ó, depende de vocês pra ele subir, hein? Recomendo pros seus amiguinhos. Curtam, assinam o feed, pá. Tweetem, joguem nas mídias sociais, compartilhe o programa. Assinam o feed. Melhorem o português. Camisa 10, porra, camisa 10. Você não pode dar um furo desse, cara. Tá maneiro. Obama fala aqui: imagine o Ron Jeremy vestido de texugo. Enfim, muita coisa. Muito obrigado, Obamis. É tipo o Mario, tá ligado? Aqui o Júlio Bozo Silva fala que o podcast tá foda mesmo antes de ouvir. Porra, isso é um porra. É, o Gani, que participou, inclusive, comentou aqui no, com o link de um filme croata que o cara enfia um pênis na órbita ocular de um outro maluco e esse maluco que recebe um pênis no olho morre. Sabe, é um... Eu sei que esse filme foi banido do mundo, que é o... A Serbian Filme, que é... Na mãozinha. Sky, porra, fiquei esperando o cast ontem, quase me mato. Mas pelo atraso deve ser um podcast fodástico. Foi, né? E aqui, foi. Peterson Vale, muito sagaz, replica na hora. É você, bot. O Leonardo Léo Dead comenta aqui: achei um filme da Citiolina com o Ron Jeremy. Cara, eu sei disso, o Goku Gustavo achou esse filme e mandou o link pra gente. Ah, pô, a gente pode botar no post isso? Podemos tentar, não prometemos nada. Cara, aí, muito engraçado o Ron Jeremy com a camisa da Argentina fazendo embaixadinha, cara. E a Citiolina vestida de freira, muito maneiro. Aí chega aqui Falmes com informações relevantes sobre o nosso troféu. Ele fala que o Dito pode se transformar num ser humano, mas não perfeitamente. Então ele não merecia estar na final. Obrigado, cara. Pessoas criteriosas. Mas ele continua. Parabéns pelo troféu. Estava sensacional. Para mim, o ganhador do troféu deveria ser o Kid Bengala. Afinal, o Dito apenas copia e o Sergei, ele só faz aquilo porque fudeu o cérebro dele com diversos tipos de drogas. E para mim isso não vale. Não, peraí. Por que não vale? Ele é... O motivo dele ser puto não interessa. Interessa que ele é um fanfarrão, cara. A putaria tá aí, cara. Tá aí. O porquê dele ser puto não interessa. Teve problema traumático na infância, não interessa. Entendeu? Mas o Dito eu ainda acho que foi injustiça. Vamos continuar. Vocês falaram que irão fazer uma segunda parte do Domingueira Trash. Bom saber. Já dou minha sugestão de comentar sobre programas de automobilismo que não fazem sentido nenhum passar um programa de carros extremamente caros para alguém que nem teve, que tem TV aberta. Por falar em parte 2, o podcast sobre pessoas que não deveriam cantar. No mais, continue bom trabalho. Pô, pessoas que não deveriam ser cantores. Bom programa. Super valorizado. Fácil de fazer, cara. Porra, muito bom. O Latino lançou uma música nova aí, porra. Sai, muito bolado. Vamos lá, senhor Randall diz aqui 4 motivos que o Dito não deveria ter vencido. Primeiro, não tenho muita certeza, mas acho que ele só pode copiar alguém e não transformar seu corpo ao bel prazer. Isso é verdade, a gente não sabia disso durante a gravação. 2, levando em consideração o item 1, ele não pode fazer a benga maior do que o Kid Bengala, apenas do mesmo tamanho. Logo, a luta de esgrima ficaria fácil pro Kid Bengala. É muito mais habilidoso, tem experiência. Exato. 3. Ainda considerando o item 1, ou seja, todos os argumentos vêm do item 1, porra. Levando em consideração que o Sergei e o Dito não vivem no mesmo universo, o Dito não poderia copiar o Sergei. Então, enquanto o Sergei copularia com toda a matéria do universo, menos com o que compõe os animais, é claro que o Sergei ama os animaizinhos, o Dito copularia apenas com os pokémons e humanos existentes naquele mundo. Ou seja, restringiria bem a gama de putaria do Dito. E 4. Acho que a Ticholina foi subvalorizada. Ter a imagem associada à mulher tartaruga não é pouca coisa, não. Ah, a mulher tartaruga é um mito, né, cara? Um mito criado no podcast. Sério, ouvintes cariocas que frequentam a putaria carioca... Tira uma foto dela. Porra, manda informações sobre isso pra gente, por favor. Tem que ser de costas. Você sabe fazendo o quê? Vamos lá. O Sky. Enfim, o resultado que definiu o Dito como putão das galáxias foi um pouco injusto, já que o Sergei também é um ser putariônico. Não tira os méritos do Dito, que aguenta uma pica de Onix na evolução dele, mas o Sergei se excita com a leve brisa que passa por ele. No geral, deveria ser empate, já que o nível de putaria dos dois se equivalem. Essa foi minha humilde opinião. Antes que me esqueça, teriam como me passar a playlist do Podcast 13? Até hoje procuro pelas músicas, mas não encontrei. Ah, é porque o Podcast 13 é de Thor, e a gente pegou várias músicas daquele... Fratellis pra caralho. Fratellis não, cara, foi o Metal Nórdico lá, cara. Ah, é verdade, muito Metal Nórdico Fratellis. Amigão, bota Celta Music, Nordic Music, bota no YouTube, rapaz, tu vai achar. Eu fui no YouTube e procurei os vídeos, depois eu catei de maneiras aí muito lícitas as músicas em outros lugares. Tudo no iTunes, não é pro Store. Tudo na... comprei no Apple Store. Aliás, você já assinou o podcast Tanguinha pelo iTunes? Vai lá, assina aí, no site, clica lá no ícone do iTunes lá em cima na direita. E assina direto, receba seu podcast diretamente em sua casa, sem frete. Exatamente. Thiago Pinheiro, depois de ter ouvido o programa, demonstra toda sua insatisfação aqui. Sergei foi injustiçado! O mestre da putaria é ele! O que é mais inusitado, uma cria de Dito e Diglett ou você caminhando com sua família pelo parque ou pelo bosque e de repente se depara com um cara enrabando uma árvore, metendo nas flores, na grama, no ar, etc. Imagina o cara comendo ar, ele liga o ventilador e fica ali, põe em contato com o vento criado pelo ventilador, aproveitando a brisa. Caralho, mano. Thiago Pinheiro, você tá, né? Tá bem. Viajou legal. Saparema tá aí, rapaz. Vamos visitar. Vamos fazer uma caravana tanguinha pra conhecer o Sergei, cara, lá em Saparema? Cara, eu tenho uma conhecida minha que recentemente postou no Facebook uma foto dela com o Sergei. Aí tipo, esse aqui me recebeu muito bem na casa dele, não sei o quê. É, a casa dele é aberta ao público, é o Museu do Rock de Saparema, uma coisa assim. É sério mesmo? É. Que maneiro, cara. Vamos pra Saparema, então. Eu, parte pro Saparema. Parte pro Saparema, nas férias. Agora, é. Passou no Novo Judaico, a gente vai pra Saparema. Beleza. Ah, é verdade, foi pra recesso. Aí pode ser que a gente volte com a foto do busto do Sergei, hein. Vamos lá. Vamos lá. Bruno Fazano apareceu com uma teoria muito boa aqui, cara. Bruno Fazano? Fazanaro. Porque era da família do Vitor Fazano, cara. Já fiquei até empolgado aqui. Pô, ele pode ser. Bruno Fazano mandou um recado. Acho que os senhores foram garotos. Deveriam ter deixado de lado as formalidades de tal laureado prêmio e, na verdade, realizado um casamento entre o Dito e o Sergei. Eles iriam se completar totalmente. O Sergei não se sentiria mal, pois o Dito não é nenhum animal, mas sim um Pokémon. E os dois poderiam realizar suas mais loucuras fantasias juntos, cara. Caralho. Porra, eu vou te falar que o Dito é realmente o casal perfeito pro Sergei, cara. Ia ser. Você mandou muito bem, cara. Seu comentário foi muito inteligente. Parabéns. Já imagino o Dito vira um sudoudo pro Sergei daquela caprichada ali. Aquela... Porra, né? É verdade, cara. Não tem. Será que não tem Pokémon árvore maior agora, não, cara? Ah, deve ter. Ele monta no Venossauro em outro sentido. Vamos lá. Vitor Zata, do site Pique Seu Café. Só pedindo uma análise dos especialistas aí, hein? Se fosse a Mística ao invés do Dito. Ela tem poder de metamorfo e o jeitinho de malandro que se aproveita de várias situações. Caralho, muito bom episódio, abraço. É, olha só, eu acho que a Mística seria, assim, uma concorrente melhor do que o Dito, porque ela se transforma em humano, de fato. Olha, agora, ela não é uma putona, ela só é... Sabe, tá ligado que ela é mãe do Noturno, né? Não, tô ligado, mas isso não quer dizer... Sabe quem é o pai do Noturno? É realmente um demônio. Não é no sentido figurado, não. É um demônio vindo da... Tudo bem, cara, mas, tipo assim, ela usa o corpo dela pra conseguir o que ela quer. Mas não necessariamente ela é promíscua, entendeu? Não, ela é promíscua. Ninguém fode com um demônio de sacanagem, cara. Tá bom, cara. Então, vamos ali. Quando tiver versão 2 desse próximo troféu, a gente bota ela. Não vai ter versão 2, mas a gente deu mole. Realmente, muito obrigado, Vitor Zata. Tinha que ter pensado. A gente tinha que jogar, assim, os temas do troféu pra galera sugerir pessoas, sabe? Porque... Ah, mas a gente quebra a surpresa, cara. É, situação difícil. Situação difícil. Mas, ó, vocês já sabem que o troféu 99 vai ser dos troféus, dos prêmios. Então, vocês têm sugestões aí. É. Vocês têm 30 semanas pra bolar. 30 semanas. lista do top 16. Thiago Pinheiro, Pomba é um fake do Kid Bengala ou é um notório sagaz fã que faria tudo? Pomba é um fake do Kid Bengala ou é um notório sagaz fã que faria tudo? Tudo mesmo pelo seu ídolo? Não tenho dúvida que o Pomba é um grande fã do Kid Bengala e que faria tudo pelo ídolo. É, eu só não sei se é ele de fato, mas o Pomba faria tudo pelo Kid Bengala. Você não tem dúvida, cara? Botaria até uma peruquinha, pá. Aí ele aprendeu algumas coisas com a Raven. Muito bom o podcast, o Ginkgo Biloba comentou. Dizendo que a gente poderia ter falado do critério de quem traça mais coisas, que o Dito ganharia fácil, porque ele se transforma no Sergei e já era. Mentira, porque, né, como foi dito aqui anteriormente, o Dito não se transforma no humano perfeitamente, então ele não poderia fazer isso, mas esse critério não teve, então, né, ele vai cobrar agora, not gonna happen. Aí, Thiago, o Kiro de Fogo fala do mensagem de voz, desculpa, Kiro de Fogo, não conseguimos salvar o áudio, e é isso. É isso aí. E agradecemos a participação de todos, rapaz. Estamos muito felizes com o sucesso do podcast. Tá cada vez tendo mais recado, mais gente participando. Muito obrigado mesmo. E essas duas semanas aí vocês ouçam os podcasts, se divirtam, mandem recados. Quando a gente voltar, a gente vai fazer um programa só e-mail. Vai ser programa 73. Não, não. Olha só, eu vou dar sugestão aqui pra vocês. Se vocês gostam realmente da Tanguinha Pop e querem ver o circo pegar fogo, vamos fazer um programa Ouvinte Falou. Vocês têm duas semanas e meia pra encher a nossa caixa de mensagens de voz, cara. Enche uma caixa de voz. Pronto, tá aí. Vai ser um programa Ouvinte Falou, mas frases contundentes. Não vai mandar só o parabéns, não. E se identifica no começo, senão vai perder o iPad, tá vendo? Não problema. Valeu mesmo vocês que participaram, valeu que não participou, você que baixou, você que ouviu. Obrigado, Bud. Muito obrigado, Bluff. Muito obrigado, Pombo. Muito obrigado, Jardel. Vamos agora para nossas férias para Cancún. Você me tá dançando, cara? Tava esperando pra ver até onde isso ia, cara. Aqui na minha. Aviso de emergência! Fala aí, galera. Então, eu tava quase botando o programa no ar. Já é segunda-feira aqui no meu relógio. Quando eu vi que chegou um outro recado de voz do nosso ouvinte, Rafael SR. E, pô, Rafael, ouvi a sua mensagem e falei, pô, o cara mandou uma mensagem tão maneira e semana que vem não vai ter morado de recados, nem na outra. Então, mesmo botando assim a meia boca, eu acho que você vai ter o seu espaço. Muito maneira a sua mensagem. E, porra, você falou, cara, porra, você entendeu que, porra, eu sou um cara foda, cara. Se é meu fake ou não, mas com muita gentileza da sua parte, sinto muito pelo que aconteceu, bola pra frente, tem um recado de voz aí, espero que você possa se divertir, pelo menos com os próximos podcasts Tanguinha, pra seguir em frente, brother. Força! E aí, galera do podcast Tanguinha, quem tá falando aqui é o Rafael SR. Resolvi gravar um recado diferente, em vez de mandar o e-mail de sempre. Porque sim, eu queria ter gravado esse recado antes, mas meu pai faleceu esse domingo e... Bom, queria falar com vocês que me animaram nesse momento. Quanto ao troféu Sasha Grey, de altas putarias, eu gostei muito, foi muito divertido. Inclusive gostei dele ter durado mais do que os troféus corriqueiros, troféus. E eu acho um absurdo, uma vergonha, que quem ganhou foi aquele bicho rosa que eu esqueci o nome. Em vez do Sergei, o mito, a foda em pessoa. Mas enfim, ele chegou até a final, tá valendo. Pro Pluff não ficar sem fake, que dó, porque ninguém falou nada, então Pluff, você é foda, agora eu sou um fake seu. O motivacional, eu já enviei ele há um bom tempo e ainda não vi ele ser publicado, então, tanto por preguiça ou enfim, eu nos próximos que eu enviar eu vou colocar já direto a tag do Tanguinha, não é tag a palavra, logo. Eu já vou colocar o logo da Tanguinha e olha só, se foi porque vocês não gostaram, pra mim tá tudo bem, tá? Eu vou continuar enviando motivacionais do mesmo jeito, gostando vocês ou não. Aí fica seu critério postar. E acho que isso é tudo. Isso é tudo. Tchau. mas quando eu já tô fudido, eu gosto de me fuder. Por isso, quando eu bebo, é uma merda. Então, eu quero jogar um Dota antes de dormir ainda. Então, foda-se. Pra fuder, vamos fuder a porra toda. Tô abrindo o Steam. Se vocês ficarem bichos, eu só tomo um banho, eu jogo também. Fudeu, então vamos esperar. Fudeu. Vai ser o Dota mais divertido da cidade. Se vocês querem jogar também, é só instalar. E vai instalando o Dota 2. Isso, a gente espera. Dormir, cara. Trabalho é o caralho. Quem precisa de trabalhar essa porra? Foda-se trabalho. Ninguém, não. Todo mundo é rico aqui. Porra. Todo mundo, porra. Podcast dá dinheiro pra caralho, porra. Claro, a gente não gasta nada com isso, pelo contrário, ganha. Tô esmanhando, amigo. É, porra. 3DS aí por conta do podcast, porra. Ai, 3DS. Ai. Bombo. Tu tá ligado que se comprar isso vai ser a maior cagada que a gente vai fazer, né? Não, eu comprei PS Vita já. Então... Tranquilo.